Promoção exclusiva. Energia 97 FM. Alisson. Trying to keep it cool. Loves me like it do. Energia. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A energia. Que te move. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o set antes da contratação do seu empréstimo. Dimitri Vegas e Neil. Show me to a higher place. Energia. Seu fígado reclamou? Como é Poclé, tudo bem, tudo bom. Como é Poclé, tudo bom, tudo bem. Como é Poclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Calvin Harris, How Deep Is Your Love? How deep is your love? Apenas os grandes hits. Ed Sheeran, Photograph. Aqui. Nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia no estádio com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Legal, tá começando aqui a edição do Estádio 97. Na Energia 97, em nome de Ester, construindo com valor. Também em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, hein? Também em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde aos senhores aí. Boa tarde. Boa tarde, Domênico Gato. Boa tarde. Futebol, finalmente, né? O time do... Meu Deus. Evidente. Que beleza. Evidente. E hoje eu tô vendo aqui um convidado muito mais especial, hein, nos nossos estúdios. É, bicho. Obrigado. O cara falou, não, não é você, não. Não, é você. Tá longe do seu contato especial. Eu vou te falar uma coisa, hein. Quem viu o William jogar ontem, veja o cara que tá aqui. Só vou dar... Ah, Deus, Só vou dar uma dica. O Tele Santana, o falecido Tele, diz que foi o maior jogador que ele treinou. Aí sim. Sabia disso? Não sabia que ele tinha dito isso, mas que eu acho que foi um puta baita de um jogador. Deixa eu falar um negócio com você. Deixa eu falar um negócio com você. Não tem a menor dúvida. Deixa eu falar boa tarde, né? E na época que ele jogou no São Paulo, não era nada disso que tem hoje aí. Deixa eu falar um negócio com você. Este jogador passou no Palmeiras. No ataque do Xengos, que era o treinador, Vanderlei Luxemburgo. O ataque do Xengos, ele era a principal peça do ataque do Xengos, aquela movimentação. Foi um dos Vanderlei maiores times que eu vi em toda a minha vida. Pra mim foi o maior, olha. Obrigado, vocês todos. 1919 que eu assisto. 1996. Não, então, desde 19. Acho que já deu pra sacar ou não? Será que deu pra sacar ou não? Mas será que ele jogou tudo isso mesmo que vocês estão falando? Jogou. Eu quero dizer que por causa dele eu inventei torcer pro São Paulo uma grande moleza. Faz tempo, foi, hein? Pra ver? Foi por causa dele que eu inventei isso. Pode falar. Maravilhoso. Eu vi jogar. Craque. Esse você podia falar, cara. Porque hoje o cara marca já fez dois gols. Quanto é jeito, né? Até de bunda. Hoje você marca dois gols, os caras falam que o cara é craque. A craque é o cara que jogava naquela época que jogava. Pra se chamar de craque, tinha que jogar pra caramba antes. É verdade. Esse jogou mesmo. Bom, daqui a pouco nós vamos trazer o convidado. Mas o... quem que vai? Você mesmo, Otinha? Seu Bento. Seu Bento não... Seu Bento não veio? Deu pilintra, hein? Bento tá numa, hein, velho? Será que ele foi pro jogo, Bento tá numas aí, hein? Meu Deus do céu, uma mala, vou falar pra vocês, viu? Bento tá numa. Agora é evento. Foi pro jogo? Ele faz presença. E aí, vamos começar com quem? Ah, vamos com vocês. O Bento tá joga hoje. O Bento tá ensacando o Bento agora. Fala da naba. O quê? Não, vai lá. Não fala da naba. Calma, os caras nem jogaram nesse momento eu vou no banheiro. Ah, tá. Então vai. A expectativa é recuperar a autoestima do torcedor. Olha, eu tenho uma coisa louca aqui pra falar, velho. Fala, vó, então. Fala aí, de nós aí, ó. O Palmeiras tentou fazer um pré-acordo de contrato com aquele... Thiago Maia. Ah, você ia falar isso? Desculpa. E ele recusou 5 milhões de luva. Mas já era isso, vira a página, o cara já renovou lá. Perdeu, aí, né? Mas a manchete é do Palmeiras. Porra, tá com medinho, é? Medinho do quê? Medinho do quê? Porque a gente rouba todo mundo de vocês. Ah, vocês roubam? Leva mesmo. Não pagou, a gente leva. Eu sei o que vocês levam, velho. Essa é do... Ele recusou. E o nobre gosta de santo. E moral que vocês estão, hein? E o nobre já falou aí que tem os seus sucessores preferidos, viu? Que pode... Sucessores preferidos. É, quem é? Maurício. Pruninale. Eu não sei falar o nome dele. Pruninale, acho que é isso. Né? E Genaro Mariano Neto. Marino. É Marino? É. É, primeiro filho do vice-presidente. É o Genaro. Esse é um cara que merecia ser presidente do Palmeiras. É. O Genaro é um baita cara bacana, um cara do bem. Entendeu? Um cara super legal, honesto, idôneo. Já estamos falando em sucessão, só no ano que vem, no final do outro ano. É, mas o cara já está preparando, mas se for o Genaro, o Palmeiras está muito bem de presidente, viu? Bom. Valeu, por mim ficava no abrinho mais umas duas vezes. Não, ele tá indo bem. Não, isso não dá certo. Vai arriscar vó. Botar Posso outro. Falar, vó? Não dá certo. É, mas no legal caso, no começo. No nosso caso tá legal. Não, eu sei. Tá legal. Deixa eu falar, mas a continuidade do poder estraga. Depois ele volta, vovó. Tá certo, é que você é ingrato. Você é ingrato, ganha tudo. A GP, 15 anos de gente horrível. Deixa. Deixa ele sair, depois ele volta. Esse negócio de ficar direto não dá certo, velho. Não é isso. Começa a estragar. É que você não teve uma década dramática com relação à presidência. É por isso. Quem não teve? Você. Imagina, teve o Marcelo Teixeira. Imagina. Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira deu. Você não viu que é gestão ruim. Você não sabe que é gestão ruim. Para. Foram 18 anos lá, atrás, por isso esse cara na fila. É 18 anos, velho. Então, mas depois que saiu da fila, a década que nós ficamos aí, ó, essa década foi ruim. Ah, tudo bem, mas todos só presidente de ruim. Mas todos têm. Mas, vamos Palmeiras lá, e Ponte hoje, né? Hoje. É hoje. É 21 horas. Hoje? É. É depois das 8. Já me deixou nervoso, mano. Hoje é 21 horas. É mesmo? É, por isso que era amanhã. Olha, aquele borobô. Tem reza hoje? Ah, tem, porque aquele borobô lá. Que você rezou? O Mano uma vez disse que ele é pro Corinthians. Quem? Ele tem razão, é bom. Quem? O Boroboro, né? Quem? É o Boroboro? Birubiru. É, que Birubiru? Boroboro. Um monte de preto. Ah, tá. Meu Deus. Vamos chegar aí pra ver se ele não tem ainda o contrato hoje... com o Fluminense, hein? Que hora que é o jogo? 21 horas. 21. 21, né? É. E olha, o time pra hoje, então, possível, vó. Me ajuda aí, porque eu não tenho certeza. Acabei de comprar. Vai. É, mas não tenho certeza, vó. Me ajuda aí, você que sabe tudo. É amigo do Nobrinho, amigo do Marcelinho. Já volta a atualizar as coisas. É, aí, vó. Vai falar. Mas a vó sabe de tudo. Tá. Daqui a pouco manda no zap da vó. Vamos lá. Mande o time que vou anotar a escalação. Vai lá. Fernando Prass. Sim. Lucas. Sim. Me ajuda, vó. Não, mas se tem alguma coisa errada... Vitor Ramos. Vai jogar o Vitor Ramos, né? O Jackson? Victor Hugo. O Jackson tá suspenso. Suspenso de suspensão. Victor e Vitor. João Paulo, parece ser só sertanejo, né? João Paulo, Victor e Victor. Thiago Santos. Esse é bom, viu? Andrei Giroto. Certo. Dudu. Certo. Zé Roberto. Certo. Rafael Marques. Certo. E na frente, Alexandro. E o menino Gabriel não joga? Não, dizem que vou talvez colocar ele no segundo tempo. Chegou lá de Manaus, já pouco. Ah, entendi. Chegou há pouco de Manaus. Ele falou que quer jogar, mas é aquela história. O Marcelo ainda tá em dúvida. Vai jogar. Ele chegou há pouco do fora. Bate no peito e falha, graças a Deus que não tenho Barrios pra perder gol hoje, seus abestados. É. Ninguém aguenta tocar bola pra esse cara e ele perde o gol. Não. Bom, é isso aí. Espero graças que a Deus ele é paraguaio ontem. Palmeiras vence o jogo. Eu preciso ter 3 pontos aí importantes, né? Pra poder repassar aí, né, na frente do Santos São Paulo e torcer aí pros caras pisar na bola, né? É assim, é um torce pro outro perder, você ganha aqui, vamos que vamos. É, uma rodada uma rodada no outro, né? Tá, e tá pior que tá assim mesmo, né? Mora o Palmeiras, mora o São Paulo e agora o Santos. Quer dizer, fica, né? A liga tá boa. Um revezamento aí na quarta posição que é brincadeira. E velho. Assim vamos melhorando a equipe. É. Bom, vamos lá. Vamos. É isso aí. Vai. Vai pro Corinthians. Pra quem? Coringão, Coringão, mano. O time que não tem crise. Não tem crise lá, não, hein? O que é essa balançadinha de asas? Lá não tem crise, lá não tem nada. E véio. O Tev chega quando? Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. O Tev chega que dia, mano? Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, patrão. É, e agora sem dívidas com os jogadores, viu, mano? Você vê, velho. É, que time é o suficiente assim mesmo, né? Pagou, é? Até hoje, né? Até hoje. Pagou ou não pagou? Quitou, hoje. Ué. Pagou ou não pagou? Ué. Não deve mais nada? Pô, agora. Ponto. Premiações e direitos de imagem, viu, mano? Foram pagos pros jogadores, pra todos os jogadores aí. Então não tá devendo mais pra ninguém, viu? Isso foi acertado aí com os jogadores, Motinha. Inclusive algumas pendências aí, como bichos aí, premiações que os jogadores tinham pra receber também. A diretoria do Corinthians conseguiu quitar. Até ainda aquela do Ralf. Uma pendência, então. Existe uma pendência que o Ralf tinha de direitos de imagem, foi quitado. A parte que cabe ao Ralf ainda, o Motinha, foi pelo fato do Ralf não ter se transferido para a Itália em 2012. Aí o Corinthians fez um acerto com ele, isso daí ainda tá pendente. Assim como, acho que alguma parte é que o Corinthians deve também de dinheiro pro Tite. Mas com relação ao elenco aí, o elenco vai já com a conta gorda diante do Goiás aí, o elenco vai estar motivado. E uma outra informação referente ao Corinthians, o Motinha, que o negócio é o seguinte. Qual? Se aproxima o horário de verão. Certo. Certo, logo mais aí teremos o horário de verão. Isso no sábado já, né? Sábado... Não, mas os jogos aí, Motinha, eu acho que eles já começam a partir da próxima rodada aí no domingo. Os jogos já passam a ser às 5 da tarde. Só vou confirmar aqui pra ver se de fato... É pelo horário do verão, né, mano? Ainda nesse próximo domingo, ainda os jogos estão marcados aqui para as 16 horas. Só que o negócio é o seguinte, Motinha. Pela tabela, a 31ª rodada, todos os times passarão a jogar às 17. O único jogo que acontecerá às 16, e teoricamente esse jogo será às 15, por causa do horário de verão, lógico, é o do Corinthians com o Atlético Paranaense. Isso é prejuízo? Teoricamente, sim. Porque se você faz um jogo mais tarde, justamente pelas altas temperaturas que ocorrem nesse período do ano, o Corinthians ele vai jogar às 4 por interesse televisivo. Eu não acho que isso daí seja ruim, acho que o jogador ele é um atleta, da mesma forma que eu utilizava aí o mesmo discurso para falar dos jogos das 11 da manhã, eu não vou ficar fazendo a choradeira aqui pra falar do jogo que vai ser antecipado aí pras 4 da tarde ao invés das 5, como todos os times do Campeonato Brasileiro vão jogar. Por interesse televisivo, a televisão pediu pra que esse jogo fosse às 16 horas. Mas eu gostaria de ouvir aquele monte de múmia caquética que às vezes fala em programas de rádio, TV. Apito amigo corintiano! Por que não fazem o oba-oba que fizeram quando o Corinthians ainda não tinha jogado nenhum jogo às 11 da manhã? Porque pau que bate em Chico, Motinha, bate em Francisco. Eu acho que deve haver uma isenção. Quando eu falo aqui que a mídia persegue o Corinthians aí, todo mundo, a mídia é corintiana no cacete. E quando o Corinthians ele não tinha jogado ainda nenhum jogo às 11 da manhã e o Campeonato Brasileiro já tinha rolado e todos os times já tinham feito essa partida, todo mundo, tá vendo? O Corinthians tá sendo beneficiado. Por que não vem com esse mesmo discurso hipócrita pra falar que agora o Corinthians tá sendo prejudicado? Eu não tô aqui chorando, não, muito pelo contrário. Volto a falar, o atleta profissional, ele tem que estar preparado pra jogar em qualquer horário. Tem que parar de frescura, o cara é bem remunerado, tem que entrar em campo em qualquer horário. Mas eu gostaria de ouvir esse discurso aí por parte da mídia também. É muito fácil atacar, mas a hora de também defender, ou teoricamente fazer uma defesa desse fato, não precisa necessariamente defender. Basta ser imparcial e falar, tá vendo? O Corinthians está sendo prejudicado. Porque da mesma forma que eu vim aqui e falei que às 11 da manhã o cara tem que jogar, eu não vou ser hipócrita de falar, às 4 da tarde o Corinthians ele não pode jogar porque vai estar um calor excessivo. Entra em campo e vai pro pau. Ganha do Atlético Paranaense em qualquer horário que disputar a partida. Mas eu gostaria de ouvir esse discurso da ala anticorintiana da mídia. Meu negócio é outro. Meu negócio é outro. O futebol tá tão louco que pagar salário virou notícia. Eu ia quitar a dívida merece palmas e merece aplausos. Né? Palmas não, mas tem times que não pagam. Mas eu tô querendo falar. É louco, né? A coisa tá tão. Depois nós convidados vai perguntar. Se agora a gente tem que dar parabéns. Hoje em dia é isso, né? Quando parabéns para o clube que quita a dívida e paga salário. Arrecada no estádio. Gente, salário. Pagar salário em dia. É obrigação. É virtude, não é qualidade. Todo mundo parabéns. Tem que pagar salário. Mas é notícia, cacete. Hoje em dia. Falta de futebol é notícia. É de bola no campo. E o Corinthians está correndo aí atrás para renovar com o Renato Augusto, né? Sim. Pra não passar o que passou com o Guerreiro, né, mano? Diz que o Corinthians tá bem carimbado nessa história e não quer sofrer de novo, né? Poxa, é bom. Mas não quer dizer nada. Renato Augusto, se eu não me engano, acho que vai até o ano que vem. Não quer dizer até nada. O meio do ano, até o meio de 2016. Mas esse sofrimento... É o meio do ano? Esse sofrimento com o Guerreiro, não é porque o Corinthians não quis renovar. O Corinthians ofereceu um contrato pro Guerreiro. Mas não teve aquela história da Copa? Não. Antes da Copa? Ah, e o Guerreiro não quis assinar. Agora, eu acho difícil, hein? Se o Renato Augusto... Continuar jogando assim. Eu acho que tem dois jogadores que eu acho que, olha, eu vou te falar assim, se ficarem no futebol brasileiro ano que vem, vai ser uma surpresa. O Renato Augusto e o Lucas Lima. Não, mas quando você faz uma renovação de contrato, Benjamin, não é pra preservar o jogador atual. É pra ganhar mais dinheiro. Pra valorizar, ganhar mais dinheiro. Lógico. É pra você prender o jogador aqui, é teoricamente, isso, né? E você valorizar o produto, RG. Claro. Porque se você deixa o jogador livre aí, se o contrato do Renato Augusto for até metade do ano que vem, em janeiro, teoricamente. Ele já pode negociar com outros clubes. O cara bate aí, asa, velho. E no final, e no meio do ano ele vai embora de graça. O cara bate asa. Quando você faz essa ampliação de contrato, no caso aí o que o Santos fez com o Thiago Maia, não é que o Thiago Maia vai jogar mais 4 anos no Santos, não. Mas se o ano que vem chegar uma proposta muito boa, o Santos ele vai vender pelo valor que ele entende que deva vender. Ele já, não vira um refém de uma situação. Já colocou, né, já colocou a multa aqui que isso. Claro. Né? É vai isso pedir o quanto quiser. Agora, e com o dólar a 4, como tá bom pros caras virem comprar jogador, então, tá melhor que antes. Agora você fez o comentário do salário, que tem que dar notícia, que agora virou notícia. Agora é engraçado, né? Porque é a notícia do salário que estava atrasado e o clube regularizou. E é a notícia do salário que o clube paga para um cara que a mídia esportiva, ou todos entendem que não merecia, né? Você viu esse caso do filho do vice-presidente do Corinthians? Que rolo que tá dando isso, André Negão. Chefe, coisa de louco, hein? Esse moleque que maluco, mano. Esteve na Portuguesa, eu já conheço bem. Esse menino aí, ele se chama André Vinícius, mas ele tem um histórico, RG, de passagens pela seleção de base. É um menino aí que já passou em algumas oportunidades aí pelas seleções de base, e até acho que valeria a pena você acreditar no potencial do atleta. Ponto. Mas a partir do momento que você tem o jogador ali, ele não ganha oportunidades para que ele possa jogar na equipe principal. Ele é emprestado, no caso aí, se eu não me engano, ele na matéria aí, que ele foi emprestado 9 vezes aí. 9 vezes. Entre eles, clubes péssimos, viu, mano? Inclusive 3 vezes aí pro Bragantino. Bragantino, né? A partir do momento que você empresta esse jogador, RG, por um longo período para vários times do Brasil, ele não consegue se firmar em nenhum deles... Aí a diretoria do Corinthians aí, até inclusive os diretores estão falando que no final do ano, quando encerrar o contrato dele, já vão dispensá-lo porque não pretendem renovar. Uma coisa é você apostar num menino que tá numa categoria de base numa seleção brasileira, Motinha, tem passagens aí, sim, tem qualidade. Você apostar nesse tipo de situação, ok. Mas a partir do momento que você começa a emprestá-lo para determinados times, ele não consegue se firmar em nenhum lugar, né? Oi, o cara tá ficando velhinho já, né? Complicado, né, RG? Mas aí, eu não faço a crítica a ele, não, porque... Não, até ele a matéria, não. O UOL, ele estampa lá, filho de diretor do Corinthians, tem salário de 40 mil, que é ele o salário tá na de zagueiro dele, titular de time grande. Não acho. Nenhum zagueiro de time grande, você pode escolher Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, nenhum zagueiro de time grande, zagueiro titular, ganha 40 pau por mês. Você pode dobrar esse salário aí ou, quiçá, triplicar esse salário. Mas fazem por merecer, né? Jogam, mas 40 mil é uma grana considerável. Sim. Não tô falando que é merreca, não é. Mas se o jogador não tem sido aproveitado e o Corinthians já emprestou ele pra vários clubes e ele não deu certo em lugar nenhum, pode renovar, não dá pra renovar. Na portuguesa eu lembro, deixei. Meu Deus. Meu Deus! É isso aí, esse é o Estádio 97 pela Energia 97. Deixa eu falar com vocês de Recubre Plast, meus amigos. Olha só, você que está com problemas de infiltrações, de goteiras, tem problemas de umidade, olha só. Não, você é que fica olhando para o céu todo momento, você fica olhando, vai chover, tô com medo. Não tenha medo da chuva também, não. Olha, você tem que proteger sua casa. Agora chegou um produto que é sensacional. Proteja agora mesmo sua casa com impermeabilizantes Recubre Plast. Recubre Plast é 3 em 1. É, a primeira demão sela, a segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza, hein? O único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Olha que legal. E Recubre Plast também é o único com garantia de 5 anos, viu? Você que está ouvindo agora, meu amigo, você aí que está aí no seu carro, nesse trânsito, na sua casa... Você que está agora ouvindo a gente aí no seu trabalho, na verdade, você vai encontrar e Recubre Plast aí nas boas lojas do ramo, viu? Você pode consultar também o site lá no www.sinteplast.com.br. Lembrando que esse Sinteplast é com um T mudo no final. Sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu mandar um abração aqui. Ah, os caras adoram o Mano, adoram o Benjamin também, o senhor Geraldo, o Célio e também o Cleiton. São corintianos. Um abraço aí, pra roxos, eles aí. Abração. São proprietários lá das lojas CCM Tintas, viu? Tamo junto. CCM Tintas, os caras aí, né? Estão ouvindo sempre, gente. Impermeabilizantes Recubre Plast. Estádio 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Esser, construindo com valor. De promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. E agora o Benjamin já vem logo de cara com o recado da BV Financeira. Vamos falar da BV, Dodozito. O negócio é o seguinte: você que está pensando em comprar ou trocar seu carro, seu caminhão ou sua moto, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio naquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, e com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Dodozinho. É isso aí. Estádio 97. Tá vendo aqui uma manchete aqui, viu, Motinha? Que o Osório foi apresentado lá, né? Como novo treinador. Novo treinador. Osório. Ele ganhou as canetas também. Ele dormiu. Ele ganhou as canetas. Ele dormiu? Eu tava vendo o amistoso, ele dormiu. Era amistoso, sim. Não era o jogo, não. Era o jogo lá dos Estados Unidos. Era amistoso na terça, não é? Não foi o jogo do México e Estados Unidos, não. Tava dormindo. Compreende que durmo? Mas não devia estar dormindo, né? RG! Santos, RG! Deus, você Liga. Pediu, RG! E? Você pediu ontem o coral de chino, foi? Sim. Então eu vou mandar hoje. Por quê? Pediu, veio. Por quê? Por quê? Pediu problema? Por quê? Por quê? Você queria problema? Por quê? Por quê? Qual o problema lá? Qual é? Não sei, mas... Não começa com bobagem. Cala a boca aí, o senhor. Fica quietinho aí. Você tava quieto até agora. Fica quietinho aí. Fala, Motinha. Ô, RG. O que aconteceu? Que agora quem vai no banheiro sou eu. Não. Calma. Fala, Motinha. O Tunaluz tá cobrando 120 mil. O trouxa não foi no banheiro na Manchada do Palmeiras? Eu vou agora também. É? Então, o Tunaluz tá cobrando 120 mil pela venda do Ganso ainda. Nossa senhora. Né? Meu Deus, o Tunaluz United. É, porque ele alega que era jogador, né? Que foi formado na base do Tunaluz. Se tem direito, né? Velho. Ué. E aí o Santos recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Né? E vai... Ufa! Quase. Então, e aí... estão pedindo aí um pedacinho, né, da grana que foi vendida pro São Paulo. Quem trouxe ele foi o Giovanni na indicação, mas era mesmo atleta da base do Tuna. Então, o Santos alega que ele era atleta até os 13 anos, que não vale, né? Tem toda uma discussão aí em volta disso, né? Agora, se tá reivindicando, se tiver direito, tem que receber. E o Tuna alega que ele era atleta dos 9 aos 15 anos. Sim. Né? Então a grande... Bom, discussão tá aí, né? Deve existir registros para que se possa comprovar isso. Sim. Né? E a história do Thiago Maia aí, né, RG? Ganhou uma novela aí, né? Porque a história fala do pai, da mãe, da tia, sei lá, que todo mundo apareceu lá para assinar o contrato. É forte. Né? E chegando lá, falou assim: a quantidade de empresários que assediaram o jogador para levar. Normal. É assim que então, funciona. E clubes, né? Representando, lógico, clubes, mas não oficial, final, né? Vai se ferrar. Calma, vai jogar amanhã, ô trouxa. Fica quieto. Hoje a gente só fala besteira. Ontem perguntaram no Face, teria um clube verde da Turiaçu? Também. O Benfica de Portugal. O Benfica. Tentou levar. Esse foi um dos que mais. O Palmeiras. Diz que um time grande do Rio tentou levar. Ah, não tem time grande no Rio. Mas faz parte, viu, Mara? Né? Tanto que foi oferecido, que ele aí falou o nome do Palmeiras realmente, falando que ofereceu uma luva de 5 milhões e no final o Thiago Maia optou pelo Santos. Então chupa todo mundo. E vai receber uma luva de 1 milhão, né? Eu não critico, não. Existia a possibilidade em função do cara estar negociando um contrato. Sim. Então, não vejo absolutamente nada demais. E o que pesou e o que deve pesar sempre é a decisão do jogador. Sim. Então, eu acho que é um caso que está solucionado, não tem problema nenhum. Felicidade ao contrato dele, né? 220 milhões, 50 milhões de euros até 2019. Mas é uma tentativa lá na frente de ganhar um pouco mais, né, ganhar um turu, né? Porque... por 20 tá bom. Hoje. Ótimo. É isso aí. Boa. Vamos ao nosso. Só para fechar, esperar que o Santos faça amanhã um bom jogo e que continue aí, porque a gente tem uma certa vantagem em cima do Grêmio. Do mortal, né? O mortal que nunca morre. O mortal costuma pagar uns bons pedaços com a gente aí, então que continue isso. A dúvida é se o Ricardo vai jogar ou não, né? E só para não deixar passar em branco... Que fez o gol ontem na Seleção Brasileira. Só para não deixar passar em branco, o nosso convidado hoje também passou, vestiu o manto. Sim. Manto sagrado lá. Só para não esquecer. Verdade. Bora! Então vamos ao... Ah, tricolor, como eu te amo, meu Deus. Que isso, eu só tava sendo pra manchete agora. Olha. Ah, desculpa, esqueci. Você ainda não é o... Ah, desculpa. Manchete. Ah, manchete. Ficoteia, volta. Ficoteia, pelo amor de Deus. Você tá parecendo o Azedão, porra. Ficoteia. Que fala que é jornalista, que jornalista tem porra nenhuma. Você vê que a situação tá tão ruim, mas tão ruim que nem chi tem mais. Esgotou o chi, velho. Agora eu quero falar, quando é diretor de futebol... Eu trouxe um rapaz jogando São Paulo. Não foi você, não. Bom, fui eu. Não. Tudo de bom, fui eu. Não saio. Não foi você. Eu vou voltar pro clube, sou o Munhá, o ser de vida eterna. A gente vai perguntar. Foi eu Munhá. Sim, pergunta pra ele. Vou perguntar. Eu fui buscar. Eu vou perguntar pro convidado. Lá no Mato Grosso ele veio. Era bom. Mas deixa eu falar no manchete. Fica fala quieto aí. Fala manchete e depois a gente apresenta o convidado. Era bom. Vai. Ô, GG, né, JJ? GG, velho. Desse tamanho, velho. É GG, né? GG. Olha. E a política do São Paulo aí continua pegando fogo, né? Mas é aquela história, tudo está como estava. Como é que tudo como estava? Que porra é? Quer dizer, é igual o Brasil. Tudo tá uma porcaria, é isso? Vai sair uma grande pizza do forno. Ah, entendi. A convite estão preparando pizzaria aí, é? A convite do Leco, né? A Thaíde voltou a ser vice-presidente de futebol. Ô, Modinha. E viajou com o time para o Rio. Então vai... a Thaíde voltou. A Thaíde voltou. Papai aqui só não acerta o número da Mega Sena. E a Thaíde agora abriu no clube aulas de boxe. Tem aulas de boxe para o professor Thaíde. Não tem. Calma. Acabou, não tem mais gravação, esquece tudo. O Gustavo pode voltar também. Pizzaria. Né, para gerar esse futebol de São Paulo. O Gustavo, aquele que teve aqui, né? O pizzaria SPFC, né? Velho. Filho do Sócrates. É, sobrinho do Raí. Sobrinho do Raí. Tá aí, aí. Não, no São Paulo. Vocês vão ficar discutindo. São Paulo que joga hoje. Você tá discutindo. O Bach tá fora do microfone, ele não entende. Não. Depois eu que sou louco. Vai. Chega. Esse Nerso da Capitinga, vai. E o time São Paulo joga hoje contra o Fluminense. Hoje contra o Fluminense. Mota, eu vou pedir um momento aqui do seu microfone que eu tenho que desligar pra colocar aqui. Pra apresentar o convidado, um gol. Um gol. Um gol, narração de um gol. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Pronto. Agora, ó. Presta atenção, o gol. Esse é um dos gols que ele fez na carreira dele, ó. Mildinho. Demora demais quando faz o passe, faz na fogueira. Leonardo se vira, faz o lance pra Cerezo. Enfiou, falta o lance de Miller. Olha o Miller batendo. Gol, gol, gol, gol, gol. São Paulo invadiu! Falta o lance de Miller! Miller! Miller! Miller número 7! Senhoras e senhores, respeitável público, com grande prazer a gente traz aqui Miller! Miller, senhoras e senhores! Parabéns. E aí, Miller, tudo bom? Beleza? Tudo Seja bem? Bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui no programa aí, 97. Grande satisfação. Não todo dia, mas quase sempre eu ouço aí vocês cornetarem os times aí. Eu acho legal o programa, porque tem muita coisa. Cornetar. Esse gol aqui, Miller, que a gente colocou aqui, que foi um gol de bunda, né? Não, mas não. Mas foi um dos gols... Sim. Não. Como não? Não foi? Não, ele que fez não. O gol falou que não, não. Não foi? Não foi esse? Eu olhei aqui, pô, tô assistindo. Como não foi? Não, acho que veio comprar outro óculos. Aí, Domênio. Como é que foi? Eu falei que não foi ele. É? Não, foi de calcanhar. Ah, foi de calcanhar. Tudo bem, ué. Mas na época todo mundo falou que foi gol de bunda. Mas bateu e foi. Mas foi um dos gols mais importantes da tua carreira, não? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, né? Você fazer um gol... Ali era 38 do segundo tempo, né? Tava 2-2, um jogo muito difícil. E fazer aquele gol ali, faltava pouco tempo para acabar o jogo, quer dizer, como importância, sem dúvida nenhuma. É a pergunta que eu mais respondo do torcedor São Paulino, com certeza, né? Como é que eu fiz aquele gol? Aí, às vezes, eu tô meio menstruado assim, eu falo assim, olha, milagre não se explica, milagre se aceita. Né? Mas, João Miller, você tava tão saco cheio com o zagueiro, que a tua primeira reação, em vez de comemorar, sair com os companheiros, foi meter o dedo na cara dele e falar um monte. O cara falou a groselha pro seu jogo todo, já tinha uma treta com o cara antes, ou a treta foi rolando durante o jogo, como você jogou na Itália também? Não, a treta foi no jogo mesmo, eu sempre digo que numa final de campeonato vale tudo, tem jeito. A gente foi jogar uma final de Libertadores contra o Newell's Old Boys, que era um grande chumaço na época. Que macho. Em Rosário, o zagueiro entrou com uma pedra na meia. Caraca. E dava na cabeça da gente. Gambou o Pochettino? O Pochettino. Ave Maria, entendeu? Então, eu sempre digo que uma final vale tudo, cada um defende o seu. Naquele momento, quando eu fiz o gol, você fiquei meio zureta na cabeça. Olhei pro Costa Curta, vi ele assim, eu comecei a xingar ele todo. Ô, Miller, você que marcou a história, principalmente no São Paulo, tem que... Você pega aí a maioria da galera aí com... Da década de 70 pra cá, qualquer cara que torcedor de São Paulo, que fizer o São Paulo todos os tempos, é unânime, você é o camisa 7 desse time de São Paulo. Você que marcou a história, você que foi... O Tele falou uma vez numa entrevista que você foi o maior jogador que ele treinou, o mais inteligente, o melhor até hoje, foi você. Miller, o que que aconteceu com o seu São Paulo? Você tá surpreso com tudo isso? Olha, eu sempre digo que quem é não diz que é, o outro vê que você é, né? O Tele Santana, no final da sua vida, né? Ele deu essa entrevista e eu ouvi. Ele poderia ter falado, né? Ó, Falcão, Sócrates, Zico, tava de bom tamanho. O Zico, pra mim, foi um baita jogador. Baita jogador, realmente. E ele disse, não, o jogador mais inteligente, o melhor jogador que eu trabalhei foi o Miller. Pra mim, foi uma satisfação muito grande, né? Poxa, até chorei naquela oportunidade, né? Bora, louco, e mano. Também o Zidane, né? Quando veio no Brasil, ele tem contrato com a Adidas até hoje, que ele é um... contratado vitalício da Adidas, ele disse, não, o jogador que eu sempre fui fã, que eu me inspirei, foi o Miller, quer dizer, então, foram duas satisfações muito grandes pra mim. Mas é claro que, como um bom São Paulino, eu fico muito triste com a situação do São Paulo atualmente. Atualmente não, porque essa turbulência, né, se externou aí pra fora, então a gente fica muito triste. Eu espero que daqui pra frente, o Leco, que assumiu como presidente, ele possa, né, lavar a roupa suja internamente. Não externar a roupa suja, porque não é legal pro São Paulo, porque a história do São Paulo é bonita. O São Paulo é um clube, assim, muito elitizado, um clube referência, simpático, um clube que tem muita torcida. E, claro, como eu Mas também... Você não acha que deve externar essa situação, Miller? Tá na hora dos clubes abrirem essa caixa preta. Eu acho que, diante da gravidade dessa situação, Obrigado. Eu acho que o São Paulo... A última coisa que o São Paulo tem que se preocupar agora é o que vão pensar. O São Paulo precisa, talvez, aí pensar em solucionar esse problema... E externar sim, porque eu acho que nesse momento é importante expor uma situação como essa, não só com relação ao São Paulo, tudo bem, isso daí é uma mancha no clube, eu concordo contigo, mas eu acho que mais importante do que pensar em não deixar uma mancha, tá certo? É limpar de maneira radical e até limpar a imagem do São Paulo, as finanças do clube, a administração do clube, porque muitas vezes os clubes eles cometem esses erros, Miller, eles descobrem determinada situação ali, uma falcatrua, e muitas vezes ali eles resolvem internamente, dão um escanteio no diretor que prejudicou e lesou o clube, e criminalmente não acontece nada. Você não acha importante, talvez, mudar isso no futebol brasileiro? Não, eu sou, se eu for contra a transparência, eu tô sendo, assim, um Zé Mané, né? Eu acho, assim, que não é questão do externar, é você externar com prova. Né? Então, eu chego e falo assim, olha, o problema do São Paulo é esse. Mas esse é o problema? Mas quem, como, qual a prova que tem que o problema é esse? Entendeu? A gravação, por exemplo, do Ataíde, que ele tem ali guardada na manga. E, inclusive, isso, teoricamente, foi o que culminou com a saída do Aidar. Você não acha que ele deveria expor isso daí no Ministério Público, numa CPI dessas do futebol? Como eu estou te dizendo, ele não expôs o e-mail que ele escreveu para o Carlos Miguel? Ele expôs. O e-mail que ele mandou para o Carlos Miguel. Então, ele expõe, então, a prova que tem contra o Carlos Miguel. Só isso que eu estou dizendo. Não tem nada contra o Ataíde. Como São Paulino igual ele, entendeu? Uhum. Então acho que a transparência é tudo na vida. Acho que tem que ser um estilo de vida de cada ser humano. Então já que ele expôs para a imprensa o e-mail, põe a prova então. Eu penso assim, entendeu? Nesse ponto que eu acho que não é legal. Você externa as coisas, mas tem que também dizer, olha aqui, ó, eu estou externando isso porque a prova é essa. Eu acho legal assim, entendeu? Tem que ter base, né? Exatamente, entendeu? Mas... Acusar no vento. Exatamente. Então, de qualquer maneira, eu espero que com o Leco agora, entendeu? O Leco possa colocar ordem na casa, como se diz na gíria, né? Uhum. E o São Paulo possa voltar a ser aquele São Paulo antigamente, que sempre foi um modelo de clube, um clube sempre... Claro, todo clube tem as suas misérias, mas que sempre pode aprender a conviver com elas, mas sempre solucionando da melhor maneira possível. Sim. Ô Miller, futebol tem craque? O futebol brasileiro tem craque? Hoje não? Não. Claro, é claro que a palavra craque, hoje, ela tá muito deturpada, porque qualquer jogador hoje, seja ele lateral, volante, etc., é um craque. Pro futebol de hoje. Pro futebol de hoje, na minha modesta opinião, não vejo um craque assim. Lógico, joga aqui no Brasil hoje. O Neymar, sim. O Neymar é um craque. Mas uma vez você me deu uma entrevista, né, lá na Fox, e falou, eu perguntei pra você do Neymar, você falou, naquele São Paulo de ouro que você jogou lá dos menudos, o Neymar não jogaria. Que o ataque era Miller, Careca e o Sidney, que ele brigaria por uma vaga com o Sidney. Ele brigaria? Brigaria, sim. Mesmo porque o ataque era muito bom. Então ele, com a qualidade que ele tem, ele brigaria para uma posição e seria mais um, porque a safra na oportunidade era muito grande, né, Benjamin? Muitos grandes jogadores, não só no São Paulo, mas Palmeiras, Santos, Corinthians, Ponte Preta. Quer dizer, no futebol brasileiro, a safra de grandes jogadores de craques era muito abundante. Isso era muito legal, entendeu? Hoje não. Hoje a gente tem uma seleção brasileira que tem um monte de pontos de interrogação e só uma certeza que é o Neymar, infelizmente. E vem cá, desses jogadores que você tá vendo no Campeonato Brasileiro, o Miller, quem que você mais gostou até agora? Tem algum que te chama atenção ou não? Eu gosto do volante do Corinthians, ele não é titular absoluto. O Bruno Henrique? O Ralf é o ponto de referência no meio campo, né? O Ralf é um cara... Tá falando de quem? Do Marcial, aquele menino? Não, que fez gol de esquerda, que entrou e fez gol de esquerda no último jogo do Corinthians. Rodriguinho. Isso, é o meia. O América era do América Mineiro. Bom jogador. Jogou no Grêmio. Acho um bom jogador, tem entrado bem, com personalidade. E claro, né? Pra mim, o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente é o Jadson e o Renato Augusto. E na sua posição? Na minha posição, hoje, atualmente, eu acho que o Ricardo Oliveira tá fazendo, não só pelos gols que faz, eu acho que é um jogador voluntário, ele é um jogador assim que se doa pro time, né? Você pode ver que o Santos tem um ataque certinho, um ataque de muita qualidade, e ele se encaixa muito bem, não pela sua qualidade técnica, e sim pelo seu bom posicionamento e o poder de finalização. Mas você era diferente porque você jogou pela ponta direita, se precisasse fazer centralizado, você também sabia fazer, e depois você inverteu, começou a jogar mais pela ponta esquerda como o Neymar jogava. Você até tem alguns gols que você corta o cara pra dentro pelo lado esquerdo e bate de perna trocada. Fez um contra o Corinthians, que você deixou aquele Marcelo torto, e o drible do gol do São Paulo em cima do Abelardo no Barcelona foi da mesma forma. Você vê algum jogador que, se, por exemplo, o Neymar, eu acho que se você tirar ele da esquerda e pôr pra direita, o futebol dele cai 50%. Ele não consegue render. Você vê algum atacante hoje, no futebol mundial, se você quiser falar, que tem essa versatilidade, joga ali, joga aqui, joga lá, como você tinha? Não, tem o Messi, né? Pode ir o Messi, Cristiano Ronaldo, até mesmo o Neymar, ele pode jogar em qualquer posição porque ele tem muita qualidade, né? Acho que se o atacante for rápido, se ele for forte e se ele for técnico, são três qualidades que aí... Aí é o Miller. Aí é um craque, você tá entendendo? Então acho que o Neymar tem essas três qualidades, o Cristiano Ronaldo, o Messi tem essas três qualidades, entendeu? Por isso que ele se sobressai nos seus clubes, né? Então acho que o futebol, a gente, claro, a gente tem muito pouco craque hoje, né? Tô falando desses três jogadores que se destacam nos seus clubes, mas aí depois a gente começa a dizer assim, mas o fulano, o ciclano, quer dizer, então eu gostaria de ver, não, principalmente no nosso futebol, né? Grandes jogadores, grandes craques em todos os grandes clubes, e isso seria bom pro nosso futebol. Legal, olha, eu tô chegando agora, dá boa tarde aqui pro Miller, que tá participando do Estádio 97. Prazer imenso receber o Miller aí. Jogou pouco ele, né? Ah, e o Miller tá no meu São Paulo de todos os tempos, não tem como não tá, né? O Miller tá no meu São Paulo de todos os tempos. Até na minha portuguesa ele tá, pô. Hã? Até na minha portuguesa, jogou na Lusa. Até na minha portuguesa ele tá em todos os jogos. Jogou na Lusa? Pergunta aí ela aí. Pergunta aí ela aí. Joguei na Luz em 2004. Aí, ó. Vai pagar os pecados ali. Não, senhor. Que pro minha esquerda. Que promessa. Me respeita. É o Ricardo Oliveira, que, aliás, Chombra, você está convidado. Pegue duas garrafas PET sua e leve ao Canindé. Português e Vila Nova. Acho que você também jogou no Vila Nova, não? Vila Nova você não, Vila Nova não. É sábado, 7 da noite, tá no Canindé. Duas garrafas PET, você ganha um ingresso. E tá vai torcer uma portuguesa. Sábado, 7 horas. Agora pergunta quem trouxe ele? Quem trouxe? Eu ia perguntar, Miller. Fala! Quem que trouxe você, Miller? Quem foi? Foi buscar. Não foi ele, não foi? Quem me trouxe foi meu irmão para as categorias de base. Depois eu fui embora, um certo momento, estava com saudade da minha casa, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois o diretor do Amador, o seu Vidigal, foi me buscar de volta. Aí eu, entra onde nessa história? Não, você não tá, não. Ele não entra, ele já tava. Eu já tava, mas é comigo que jogou, paguei você... dinheiro. Ô, Miller, é verdade que você se achava um jogador comum? Quem botou na tua cabeça que você era craque foi o Tele? Não, foi o treinador italiano, Didi Radic. Ah, é verdade, confundi. É verdade, você me contou, confundi com o Tele. É porque eu sempre disse... Conta essa história, como é que rolou isso aí? Assim, eu aprendi no futebol que a cabeça joga tanto quanto os pés, né? E quando eu jogava no futebol italiano, eu priorizava sempre a velocidade, porque eu sempre fui veloz. Que clube, né? Miller, hein? Torino. Torino. Certo. E tinha um treinador, o Didi Radic. Ele disse pra mim assim, você sabia que você é um craque? Eu disse, não. Ele disse, você é um craque, você não sabe o que é. Você tem muita técnica, até mais que o careca que joga no Napoli. Tá arrebentando aí. Caraca. Mas se você colocar em prática isso, mais você, que o careca, você vai ver, bom, na opinião dele. Não, né? Não, sim, aí o que aconteceu? Quando ele falou isso, virou as costas e saiu. Aí eu comecei a aliar a técnica com a velocidade e meu futebol só cresceu. Inclusive, eu tenho uma opinião a respeito do Miller, eu já falei isso aqui. Você falou o quê? E já falei isso pra melhor você. Melhor que o Careca, eu até falei. Não, não, não, não, não falei que era melhor que o Careca. Não, eu mas falei tá assim, no São Paulo de todos os tempos. O Miller, não, tá no São Paulo de todos os tempos e entendo que se o Miller estivesse em atividade hoje... Nossa! Se estivesse em atividade hoje... Não, o Luis Suárez e muito, por exemplo. O Miller não poderia atuar no futebol internacional em times menores que Barcelona, sim, Real Madrid, não, Manchester United. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Não, não. E mais. Dúvida. E aí agora, lógico, seria massacrado, agora seria execrado... Mas o Miller... Depende. Não, serei execrado. Depende. O Miller não perde em nada para o Neymar. Eu também acho. Não perde em nada para o Neymar. Porque o Neymar, que todo mundo fala que vai ser o melhor do mundo, que vai ganhar do Messi, não sei lá. Desculpem, o Miller, para mim, foi fenomenal. Esse é o momento paga-pau do Sombra, esse é o momento fã do Sombra, mas é verdade. O Miller foi um dos maiores jogadores que eu já vi em atividade. Mas o Daniel Perrone falou isso também. Eu queria agradecer. Eu concordo. Só tenho a agradecer ao Miller. O Miller foi um dos jogadores mais fantásticos e participou dos dois melhores times que eu já vi, junto daquele Flamengo, do Zico. E até hoje eu não sei, eu vou perguntar pro Miller isso aí. Miller, me diz uma coisa. Pra você, qual foi o melhor São Paulo que você jogou? O São Paulo dos menudos do Murumbi. Do Cilinho. Do Cilinho, de Pita, de Careca, de Miller, de Sidney. Ou foi o São Paulo de Tele com Raí, Palinha e Miller? O São Paulo, e mais outro. O São Paulo de 85, né? Tinha 8 jogadores na seleção brasileira, não era por menos. Né? Esse São Paulo foi melhor do que o São Paulo da década de 90. Eu tenho o mesmo pensamento. Que o São Paulo do Cilinho, que não ganhou o Campeonato Mundial, que não ganhou o Libertadores, pra mim... O cara fazia uma correria, não teve o mesmo resultado, claro. Né? Foi campeão brasileiro, campeão paulista, Mas pra mim, jogou mais o São Paulo dos minutos do Morumbi. Olha, não tô querendo diminuir o São Paulo 92, 93, pelo amor de Deus, não, hein? É que aquele São Paulo lá do Cilinho, lá... Não se dava importância pro Libertadores. São Paulo foi eliminado pelos times chilenos. Foi jogar em Cobreloa, em Calama. Ah. Na primeira fase com o Guarani também foi eliminado. Não era tão... A Libertadores não era tão prioridade, né, naquela época. Virou depois que eles ganharam 92. A gente não dava muita ênfase, mas não só ênfase. O time não jogou bem mesmo e perdeu. O Cobreloa, o Guarani depois foi desclassificado. Daí que trouxeram o Rojas, né, Miller? Depois o Rojas jogou contra vocês e aí ele veio pro São Paulo. Isso aí. E o Tele, te encheu muito saco, meu? Não, porque não dava trabalho pra ele, eu resolvi o problema dele, quer dizer. Não tinha enchido o saco, não. E eu te encheu. Tanto eu... é que no final da sua vida. Mas o Cilinho te encheu o saco, não deixou você usar brinco. Não, absolutamente. O Cilinho era um profeta da bola. Ele não te botou no banco por causa do brinco? Não, nunca fiquei no banco. Não foi, não? Com o Cilinho, não. Lembra? Ele não ficou bravo que você usou brinco uma vez? Com o Cilinho, nunca me botou no banco. É? Absolutamente. E comigo, eu tinha muito seu saco. O pessoal contava essas histórias. Na concentração, jogando baralho, pôquer. Daquele Palmeiras do Xangô. Aquele Palmeiras chegou, que eu falei pra você, pega a bola, resolve. Aquele time, a bola chega mais redonda. O Palmeiras 96 foi um timaço que eu joguei também, junto com o São Paulo de 95. Jogou aquele muito. Time lá, eu me diverti junto com Djalminha, Rivaldo. Né? Olha o time, durou pouco, mas jogou muito, né? Meu Deus. Foi um time curto, né? Time muito bom. E quem te ferrou no Corinthians também, Miller? Foi aquele Maurício Braço Curto, hein? O goleiro? Eu tava na final da Copa do Brasil. O goleiro, velho. Fui lá pra Maurício, Porto Alegre, velho. Ele arrebentou contra o Grêmio. Depois do Grêmio. 2001. Fui lá. Demorei 19 horas pra chegar e 22 pra voltar. Imagina o estado do meu ônibus. Fui pra Porto Alegre, primeiro jogo lá. Empatou 2x2, Sombra. O Miller fez os dois gols do Corinthians. Você fez os dois, não foi? Ou você fez um? Fez um? O Miller foi extremamente importante naquele jogo, velho. Aí veio aquele Luiz Mara, aquele lazarento, que já tinha jogado pelo Corinthians, cara. Pegou aquele Maurício, braço curto. O cara parecia o Horácio, cara. É goleiro Nestão, bateu, tomou, pô. O Maurício, não tem como. Mano, o Maurício, se ele tiver coceira na bunda, ele não consegue coçar a bunda. Não consegue. O braço dele igual não eu. Chega, velho. Luiz Mara fez os dois gols e aqui o Corinthians foi atropelado pelo Grêmio. O que aconteceu naquela Copa do Brasil, Miller? Gerou toda aquela polêmica também. Não, o jogo de ida, né? Nós bobeamos, né? Porra, como você disse, o Maurício vacilou e o Grêmio conseguiu empatar o jogo, né? E é uma partida ganha, não. Porque geralmente quem ganha a primeira final ganha o título, né? Verdade. E depois no jogo de volta aqui, eu acho que o time não fez uma boa partida. O Grêmio conseguiu taticamente engolir o Corinthians naquela oportunidade. E na dinâmica de jogo, o Grêmio foi melhor. Mas teve aquela... Não foi o jogo da reunião do Luxemburgo? Foi. Foi 2 horas da manhã mesmo que ele chamou? Madrugada, né? Para de falar a verdade. E qual foi o motivo? Era mulher? Tinha uma mulherada lá, né, meu? Tinha mesmo a mulherada? Mas no quarto de quem que a mulherada tava? Não, aí já é outra coisa, né? Mas tinha uma mulherada lá e teve reunião, aquela coisa toda, uma bagunça, tá? Eu acho que isso aí influenciou no... Mas a mulherada tava influenciou? No quarto do treinador ou dos jogadores? Não, acho que os jogadores que pegaram, que hospedaram os bagaços lá e... Deu que rolo todo. Bagaço. Quantos jogadores estavam na festinha lá, Miller? Era o time inteiro ou não? Não, não era o time todo, não. E não chamaram o professor? Não, mas o Vanderlei ficou sabendo, fez o reunião, brigou, xingou, caramba, aquela coisa toda. E aí eu acho que isso aí influenciou no resultado do jogo do outro dia. Ô Miller, Copa de 90, você chegou bem e alguns outros jogadores, como o Romário, estava machucado, alguns outros caras. O que faltou? Em 94 você já não era titular, assim, em 90 era um momento muito bom seu. O que aconteceu naquele time? Muita gente fala que teve problema com o patrocínio, muita gente fala que um cara não tocava a bola pro outro, muita gente com o Romário chegou na pré-eleção e falou, eu vou jogar e cavou, porque o resultado, o jogo não era muito legal contra Costa Rica e Escócia. Como é que foi a Copa de 90 pra você? Eu acho que o time era muito bom, né? Na minha opinião, só que os jogadores não estavam comprometidos com a Copa do Mundo e também não tinha autoridade. O Lazzaroni, ele dava muita liberdade pro jogador, entendeu? Ele é um bom treinador taticamente, rola assim, arma bem a equipe, mas só que ele dá muita liberdade, sem autoridade, e aí o jogador é folgado, né? Sabe como é que é? Aí os jogadores não queriam mandar mais que outro, todo mundo queria jogar, Copa do Mundo é um tiro curto, aquela coisa toda. Então acho que como o time não estava, os jogadores não estavam comprometidos com a Copa do Mundo, aí a gente foi penalizado naquela partida contra a Argentina. Beleza, hoje estamos recebendo aqui o Miller, eita nós, craque de futebol, jogou em tudo que é clube grande, meu Deus do céu, conquistou tudo que podia ganhar. Até na Portuguesa. Até na portuguesa. Como assim você faz assim? Ele fala jogou. Assim, até na portuguesa. Jogou nos cinco grandes de São Paulo. O senhor lava a boca, o maior jogador que tem no seu time hoje saiu da categoria de baixo da portuguesa. Você escutou? Ricardo Oliveira. Você escutou? Fala. Ele jogou nos cinco grandes de São Paulo. Se você tem a... Eu amo você. Tem a sua pergunta? Manda pra nós, é através do aplicativo da Energia. Você manda a sua pergunta e a gente tem a participação aqui do Miller. Ele responde, tá bom? Hoje, Miller, nosso convidado especial, inclusive, daqui a pouco... Nós vamos falar de uma promoção muito bacana que nós vamos fazer aí pro final do ano, né? Não é não, Rogério? Tá aqui o Rogério da Passaporte FC. Fala aí no microfone, Rogério. Fala. Beleza, rapaziada. Beleza aí, cara? Tudo bem. Tranquilo aí? Tudo... Fala no outro microfone, ele que vai sair melhor o som. Fala ali. Isso, beleza. Beleza, rapaziada. Tudo certo? Estamos aqui. O Rogério... Vamos falar agora da promoção? Vamos lá. Vamos falar agora da promoção? Ela está... Nós estamos anunciando a promoção, mas nos próximos dias a gente vai fazer oficialmente, com toda a mecânica bonitinha, vai ser muito legal. O Rogério é um dos idealizadores daquele... do evento... Né? Vou jogar no Morumbi, que esse ano é Vou Jogar no Morumbi, em homenagem ao Tricampeonato Mundial de São Paulo. E que o nosso grande Miller, que está aqui presente hoje, participou ativamente e dando aí passe, fazendo gol, etc., nos dois primeiros mundiais do nosso tricolor. Legal, então tem essa promoção, Eu Vou Jogar no Morumbi, que vai ser Eu Vou Jogar no Morumbi. Oh, legal, né? Exatamente. Realizada pela Passaporte FC. Exatamente. Vai jogar no estádio do Morumbi, vai ser muito legal. E nós, aqui no Estádio 97, sim, nós vamos fazer aquele nosso famoso leilão beneficente. Bacana demais. Vamos fazer um famoso leilão foi beneficente. Foi incrível em junho. Que foi incrível, foi legal, muito bacana. E nós vamos sortear algumas vagas aqui para você jogar no Morumbi. É isso aí. Não é não? Pô. O site já está vendendo, o Rogério Ceni vai jogar de novo, vai ser, na verdade, um momento especial, porque ele vai parar de jogar... Isso é um fominha, hein? No dia 6... Isso é um fominha, ele vai jogar no dia 6 de dezembro pelo São Paulo, a última partida oficial dele, e dia 12 e 13 de dezembro ele entra em campo com os outros campeões mundiais pelo São Paulo, e vai estar conosco lá. E você vai jogar, né, Sombra? Tô sabendo também. Eu vou você tentar. Vai, vai jogar. O Ben já fez a cabeça dele. Ele vai fazer umas físicas. O Ben já fez a cabeça dele. O que Barcelona não faz, hein? Não. Essa me diz... Desculpa, eu tenho que falar. Eu fiz mesmo. É verdade, eu tava junto. Porque eu falei pro Sombra. É isso aí, cara. Sabe quantos milhões... Se fosse o Magrão, você jogaria. Mas com uma... Pô, você tá louco? Eu falei pro Sombra... Ele Magrão jogou no Palmeiras? Eu falei pro Sombra, sério, isso. Sabe quantos milhões de torcedores queriam ter o prazer de entrar num campo, numa despedida do Rogério Ceni no Morumbi, jogar com o cara, tirar foto com o cara, conversar com o cara? Eu falei, Sombra, você tá louco? Você não vai... Pô, meu, nem que você entre, joga 5 minutos uniformizado, tirar uma foto com o cara. Tá recebeu o passe do Rogério pra fazer o gol. Você tá louco? O Rogério ainda... Pode falar? E o Rogério ainda vai fazer isso pra esse animal. De centro espírita. Você vai receber, não é baixinho. Não é com o Rogério Cover, não. É baixinho. Você vai receber do original. É porque o rapaz aqui miguelou o meu cachê. Esse não vai? A ideia era... Chegava uma limusine, todo mundo em cima, sai eu. E nisso o Rogério entra a pé. Aí ele não quis. Ele queria ele jogar no lugar do Xará. Vê se pode. Mas aí vamos deixar claro o seguinte: as vagas que nós vamos sortear não são especificamente do jogo do Rogério. Exatamente, são dos outros jogos. Porque esse jogo do Rogério já está esgotado. Quase esgotado. Quase esgotado. Tem vagas de zagueiro, lá tem goleiros. Exato. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sortear algumas vagas para jogar no estádio do Morumbi. Exato. Não é não? Exato. Inclusive, são jogos que vão ter até instrução técnica de ex-craques do São Paulo. A presença do Miller. O Miller vai jogar no sábado e no domingo. Isso. Vai ter um sorteado aqui, um ouvinte agraciado, que vai jogar ao lado do Miller, que entendeu? Campeão então, de 92 e 93 do São Miller Paulo, tá aqui, é e um dos sorteios... Eu queria dar uma caneta no Miller no jogo, será que rola? Vai ser difícil, Ben. Mas rola, você conseguir fazer isso, velho... Dá essa pra ele, dá essa caneta aqui. Se eu comprar, eu posso colocar além do meu contrato e falar, mas eu tenho direito a dar uma caneta no Miller, tem ele obrigado a deixar ou não? Obrigado a deixar é impossível. Mito, você não vai fazer isso aí. Eu quero ver você não vai deixar. Não, Então você tem que ver se o Benjamin vai lá no jogo, né? Ele foi em junho, não jogou. Ele era convidado, não quis vestir a camisa. Não quis vestir o manto sagrado. Quando ele passa pelo Morumbi, é como se fosse um imã. Exatamente. Fala aí, Matias. Eu não ia colocar o uniforme mesmo. Mas uma coisa que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu sempre fui muito fã do Rogério Ceni. Acho que o Rogério é um monstro. Eu também. Não é porque eu sou corintiano, não. Não tem pro... Eu não tenho nenhum problema de autoafirmação em relação a isso. Eu também sou fã dele. Eu sou fã do Rogério. Vai, goleiro. Todos aqui. Acho que tem um problema do Rogério Ceni. Porque você é fã, qual o problema tem? Colocar o uniforme. Eu falei pro Sombra, eu acho que vocês todos deviam ir para essa novamente para o Vou Jogar no Morumbi de dezembro e daria para encaixar cada um num jogo para vocês terem a experiência do que é jogar no nosso grande Morumbi, que é, não é para qualquer um pisar no nosso gramado, vestir o nosso manto sagrado. O Sombra, obviamente, abriu um sorriso porque é tricolor de coração. Tá bom, então deixa eu apitar o jogo? Apitar o jogo? Não. Você não deixa eu fazer nada. Isso aí é bandido, é ladrão, esse é ladrão. Esse é ladrão. Não fazer nada. RG, deixa ele apitar ou não? Não entra nessa. Não, é ladrão, ladrão. Não confia não. Não entra mesmo. Imagina o tesouro de não expulsar o Sombra. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. O cara vai jogar com mito, você pega e fala isso. Rogério, não dá pra esticar essa promoção de vou jogar no Morumbi pra, tipo, vou presidir o Morumbi? Presidir. Tá vaga até em aberto. Eu vou presidir o Morumbi. Inclusive, mas ele vai ter, a gente vai ter que arrumar candidato agora. Inclusive, estou pensando em me candidatar na eleição do São Paulo no futebol. Chega, chega. Perto destes eu era um trombadinho. Não. Por favor. Mas olha, Rogério, então assim, uma das vagas, inclusive, que nós vamos colocar aqui em disputa no leilão beneficente. Calma, gente, não tá valendo aí no leilão. Não tá, calma. A gente agora, ou amanhã. Segunda-feira, amanhã. Segunda-feira a gente lança o leilão oficialmente. Uma das vagas que vai valer. Você vai jogar com o Miller. É isso mesmo. Vai jogar. Isso já podemos cravar. Meu amigo, você vai jogar com um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. O cara que ganhou todos os títulos que você imaginar. É isso mesmo. Né? É isso aí. Vai jogar com todos os maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Tá aqui com a gente hoje fazendo o programa. Vai ser legal demais. Eu quero ser o lateral Miller. Esquerdo, então, pra marcar o Miller. Pode? Fechado. Fechado. Mas ele vai Ele vai deitar o cabelo em você, ó. Vai deitar o cabelo aí. Que eu sou fã do Miller, como torcedor do Corinthians, eu acho que ele pisou muito na bola com o Corinthians lá, porque na época do São Paulo, aquele time lá me deixou muito nervoso. É a hora de eu poder devolver o troco. Ele vai quebrar o cara aí. Vamos ver. Ah, você é mó nervoso. Não vai achar, não vai achar. Mas aí chega uma hora, ele chega por trás e derruba o cara. Ele chega por trás nada, não vai achar. E o Benja não sabe andar, velho. Até hoje ele tá voando, Milho, até hoje. Então, vamos ver. Você vai ser humilhado, então. Para, não passa por isso, não. Deixa eu jogar pra gente ver ele ser humilhado. Porque eu vou mijar de rir com você lá. Você vai se humilhar lá. Mas eu vou comer alho e carne crua no jogo só pra marcar o Milho, velho. Não vai tomar banho. Liga pro Marcelo Dijan, que ele vai te contar o que vai acontecer com você. Você apela, tá vendo como sai? Liga pro Marcelo Dijan. Você apela. Foi um lance, deu azar. Depois ele jogou junto com o Marcelo no Cruzeiro. Aquele também, dia o Miller deu sorte e o Marcelo deu azar. Deu sorte. Tudo na vida dele foi sorte. O Raí falou numa entrevista lá sobre o. A gente fez o navio tricolor. E o Raí falou na entrevista: a minha sorte no Mundial foi ter o Miller do meu lado pra dar aquele passe incrível. E até hoje estão estudando os dois dribles que ele deu no cara lá no cara do Barcelona. Como era o nome do cara mesmo aqui do Barcelona que se deu os dribles? Ferrer. Isso aí tá estudando. Não é o tenista, é outro. Não, mas tá tentando até hoje achar o Miller. Eu tive agora no Memorial do Barcelona. Eu tive. No domingo eu tive no Memorial do Barcelona lá. E engraçado, tem uma chapa, um raio-x da coluna do Ferrer, que eles deixaram lá. Tem um pino na coluna. Eu falei, o que é esse S aqui? É o Ayrton Senna? Não, é a coluna do Ferrer. A gente decidiu colocar aqui no memorial a coluna do Ferrer. Você precisa ver que incrível, Vigor. O Raí falou, aquele drible, aquele passe, até hoje estão estudando. Como é que o Miller fez aquilo? Aliás... Mas eu sempre coloquei uma coisa na minha, quando eu jogava bola, é o seguinte. Eu tinha uma coisa comigo, assim. Um jogo difícil como o de Barcelona. O Barcelona estava até jogando melhor que o São Paulo na oportunidade. Tava vencendo o jogo. Miller, põe só o fone que tá da microfone aqui, por favor. Põe por cima, Miller. Isso, boa. Então aí eu pensei assim, nós não estamos jogando bem. O Barcelona está jogando melhor e tá vencendo o jogo. Eu pensei assim, o Raí é um carregador de bola. O Palinha é um passador de bola. Tem que ter uma criatividade. Eu sempre tive uma frase comigo assim, se você fizer uma coisa que você nunca fez, você vai ter uma coisa que você nunca teve. Eu tive que improvisar um drible ali naquele momento e foi o que deu certo, mas na verdade eu errei o passe. Porque eu sempre dava rasteira pro Raí completar. E eu toquei no alto e ele tentou sair, achando que a bola ia pro gol. E a bola, graças a Deus, bateu na sua barriga e acabou entrando. E o goleiro Zubizarreta, que foi um dos maiores goleiros da seleção espanhola. Mas o Guardiola, que é o famoso técnico hoje, era jogador daquele time do Barcelona. Verdade. Ele fala, fomos atropelados por uma máquina. Verdade. O Guardiola, ele fala isso. Isso tem registrado, o Guardiola falando, né? Pra eles foi uma surpresa, né? Eles não imaginavam, vem um time aqui da América do Sul. Porque aquele Barcelona, até então, era considerado, dizem, o maior Barcelona que eles tiveram. É verdade. Aquele Barcelona, naquele momento... Lógico que agora, ultimamente, teve Barcelonas incríveis. Na frente, né? Era o Stoichkov, não era? Em 92 era mesmo. Era considerado pelo chegaram torcedor. Chegaram lá achando que atropelou o São Paulo. Não, a gente tem que ver o seguinte. O Barcelona sempre formou grande equipe. Só time massa. O Cruyff ficou 5 anos lá como treinador. O Mourinho era o seu auxiliar. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mourinho como auxiliar do Cruyff, né? Uhum. Isso, e o Barcelona sempre foi timão. Sempre tem grandes jogadores. O Laudro, grande craque de bola. Stoichkov, né? O zagueiro era o Koeman, já? Pintado entrou em campo, deu um berro, assustou todo mundo do Barcelona. A primeira coisa foi isso. Falou que o Pintado entrou na hora de aquecer, deu um berro. Não era nem o Chelsea caindo. De 2012, mas era um bom time. O Miller. Quê? O Miller. Fala em Mourinho. O que você acha aí que o nome para ser o possível substituto do Mourinho no Chelsea é o Simeone? Você acha, Miller? Se vira como jogador, pelo amor de Deus, né? O que ele batia, Miller? Batia pra caramba, hein? Exatamente. Jogava pra caramba também, mano. Ele era estilo jogava Dunga, bem. Assim, só que ele tinha um pouco mais de técnica que o Dunga, né? Mas ele tá fazendo um bom trabalho no Atlético de Madrid, tanto é que ele renovou o seu contrato por mais 4 temporadas, né? Então é um treinador que tá na vitrine do futebol europeu. E se ele for substituir o Mourinho, pra mim, não é novidade nenhuma. E o seu treinador da seleção brasileira seria quem? É o Dunga ou seria outro? Tite. Perfeitamente. Tite é um treinador preparado para a seleção brasileira. É muito louco isso, né? É brincadeira. Você pergunta para... De cada 10 boleiros, 9 falam que tinha que ser o Tite. É. Você pergunta para cada 10 caras da imprensa, 9 dizem que tem que ser o Tite. Você pergunta para 10 treinadores brasileiros... Acho que até os torcedores falaram Tite. E os caras não escolheram ele. Cara, que não é questão de clube agora. E os caras não escolheram ele. Santos, Palmeirense, os caras falam que tem que ser o Tite e os caras escolhem o Dunga. Mas hoje o Tite assume a seleção brasileira, desceu um degrau na carreira. Hoje ele tá estabilizado, mas é verdade. Cadê o momento, fanfarrão, hein? Não, mas é um mito. Fala a verdade, aqui é Corinthians, né, velho? Aqui é Corinthians pra caramba. Mas é verdade. Ah, mano, pera lá. Eu concordo que ele vai arrumar um grande problema pra cabeça dele. Ele vai sair do maior clube brasileiro hoje em termos de organização e elenco, tá certo? Porque o Corinthians ele tem tudo pra ser o campeão brasileiro. Ele é idolatrado pela torcida do Corinthians. Pra quê? Assumir uma seleção brasileira. Que o ex-presidente tá preso. Que o atual não pode viajar com medo de ser preso também. Que o Brasil vive uma entre-safra filha da mãe, tá certo? Só tem o Neymar e mais 10. A seleção brasileira não é mais aquele leão imponente que é o Leão Banguelo? Hoje é. Mas a seleção brasileira precisa se conscientizar, Sombra, que hoje na América do Sul ela tá atrás de Argentina, tá atrás de Chile e tá atrás de Colômbia. Essa é a minha opinião. E o Uruguai que ontem massacrou a Colômbia. O Uruguai não, acho que o Brasil tá no mesmo nível. 3-0. Hoje pro Tite sair pro Corinthians e ir pra seleção brasileira é um tiro no pé. Em parte eu concordo. É uma baita dor de cabeça largar o Corinthians e ir pra seleção brasileira. É uma gelada. Agora, diz assim, não é um passo atrás em termos de importância, isso jamais. Imagina, ô Miller, com relação à seleção brasileira, já que você não tá muretando e você não é de muretar, se você tivesse que hoje assumir a seleção brasileira, quais desses jogadores aí, na sua opinião, não estariam lá? E se existe alguém que não está, que você daria uma oportunidade? Olha, o primeiro jogador que eu não convocaria mais é o ex-jogador Kaká. Porque pra mim ele é um ex-jogador. Eu convocaria o Jadson, o Giovani dos Santos. Esses dois jogadores com certeza estariam na minha lista. Assim como já está o Renato Augusto, que são os dois jogadores que vão... Vai fazer o seu time ser campeão com esses dois jogadores, Renato Augusto e Jadson. Você falou Giovani ou dos Santos? O Giovani, o garoto. O Kaká é um ex-jogador pra você por causa da idade ou por causa do futebol dele? Pelas duas coisas. Não só pela idade. Porque o Ricardo Oliveira é mais velho que o Kaká. Mas ver o desempenho do Ricardo Oliveira e ver o desempenho. O Kaká tem histórico jogando de lesão. O Kaká tá jogando em um país que o futebol feminino é melhor que o masculino. Quer dizer, já começa por aí. Então eu acho que o Kaká é um ex-jogador, não merece uma chance. Ele tá tomando a posição do Jadson na seleção brasileira. O Jadson tá arrebentando o Corinthians. Ô Miller, aqui é o Casão, tudo bem, meu? Queria saber de você se você colocaria o Felipe Menezes pra 10 do Brasil. Quem, Calção? Felipe Menezes, tá louco, craque do Goiás, líder de assistência. no centro-oeste brasileiro. Você tá muito louco, cara. Você convocaria? Você tá muito louco. Mas ele falou do futebol americano, mas o Miller, o Pirlo, que é um grande jogador, eu acho que o cara tá... Tudo bem, não tá no auge da carreira dele, mas ainda mostrou que tem muita lenha pra queimar ainda. Ele tá jogando nos Estados Unidos também. O Drogba é o artilheiro da liga lá. Mas, ó, o Pirlo é um baita... Sim, mas baita é fim monstro. De carreira, né? Não, mas tudo bem, mas tá jogando fim da bola. O Pirlo vai lá pra curtir, ganhar uma grana e curtir, né? Mas o Pirlo não tem histórico de lesão. Ô, Domênico, e amigos, o Maicon Fávero, nosso ouvinte, palmeirense, faz uma pergunta, que é uma bela pergunta, e... Vou te falar, não sei se dá pra responder, não. Quem foi melhor, Miller ou Edmundo? Pro torcedor do Palmeiras, o Edmundo foi mais. Não, futebol. Pro torcedor do Palmeiras, não, mas, o Edmundo. Não, quem foi mais? Eu tô respondendo jogador. Porque. Não, em clube. Entre um e outro, o Miller. O Miller jogou no Palmeiras num time. Olha, peraí. O Miller jogou no Palmeiras num time que foi um dos times mais fantásticos que eu vi em toda a minha vida. Fazia muito gol. Mas foi um time que só tinha cara bom, cara. O Miller mesmo falou que se divertiu lá. Só que pro torcedor. O Miller jogou só muito pouco naquele time. Né, Miller? Acho que você jogou o quê? Sete meses? É, o Paulistão. Seis meses. O Edmundo tem muita história no Palmeiras, meu. Não dá pra comparar um com o outro pro torcedor do Palmeiras. O Edmundo tem pergunta, dois brasileiros, tem um monte de título no Palmeiras. Voltou depois, antes de iniciar a carreira. Quem foi mais jogador? Quem foi melhor jogando bola? Putz, é difícil, hein? É, eu acho que eu acho que o se faz. Entre Edmundo e Evair, eu já acho que o Evair... Eu também acho que o Evair foi melhor. Os dois poderiam jogar juntos como jogaram, mas entre Edmundo e Evair, se eu tivesse escolher pro meu time, eu escolheria o Evair. Concordo com você. O Edmundo foi melhor. Não, o Evair foi melhor que o Edmundo. Mas você sabe, mas são jogadores sensacionais. Ele tá perdido, ele não viu nenhum dos dois. Pô, velho, mas vocês estão falando de jogadores fantásticos, né, Soma? Ó, o Miller, meu, jogador fantástico. O Edmundo, fantástico. O Evair, fantástico. Você colocar aqui no programa uma comparação entre Miller e Edmundo é complicado no seguinte sentido. O palmeirense tem uma afetividade muito grande em relação ao Edmundo. Vai pra clube. O São Paulino tem uma afetividade muito grande em relação ao Miller. Eu acho que um torcedor ou dois torcedores poderiam responder de uma maneira mais isenta sobre eles. O corintiano e o santista. Prefiram jogar os dois, né? Eu acho o seguinte, os dois foram excelentes e craques com a bola no pé. O Miller, mais completo em diferentes situações de jogo. O Edmundo, jogador de arranque e drible. O Miller, jogador que começou com um arranque, com drible e velocidade extrema, e depois se tornou um jogador de assistência incrível. Inteligente. Em termos de inteligência inclusive demais, dentro de campo. Então, lógico, eu sou São Paulino, mas você tá falando que é São Paulino. O Miller, um jogador muito mais completo. É, mas não tem jeito. Pro São Paulino sempre vai ser o Miller e pro Palmeiras foi ninguém. Não, mas eu acho assim, é a mesma coisa aquela... Você fazer uma comparação entre Careca e Romário. Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Careca e Romário, quem é o melhor? Pra mim, o Careca, porque ele é mais completo. O Romário... Na área... Dentro da área, eu nunca vi igual. Não, o Careca era tão bom quanto o Romário. Era, né? Você pegar os gols do Careca... Então, o Careca era sensacional. O Careca, ele tinha esses três tempos, né? O tempo de driblar, o tempo de passar e o tempo de concluir. O Romário não, o Romário só ficava parado pra finalizar, executava, mais nada. Exatamente. O finalizador. Executava muito bem. Só que o Careca foi mais completo que o Romário. O Romário eu vejo jogar. E o Miller, quem foi melhor, Romário ou Ronaldo? Eu gosto do jogador completo, né? Acho que o Ronaldo foi mais completo que o Romário. Entendeu? E não saber cabecear o Ronaldo. Exato. E não saber cabecear. Já o Romário, se colocar o Romário. O Ronaldo foi artilheiro que foi, sem fazer gol de cabeça. Se você pudesse escolher o teu parceiro ideal pra dupla de ataque, era o Careca, então. O Careca, sem dúvida nenhuma. O Careca não tinha só os olhos naturais, né? Ele tinha olho no pé, né? Diferente. O Careca jogou muito, viu, Benjamin? Bom, você viu. Eu vi, o Careca é incrível. Eu e o Sombra e você. Eu acordava cedo pra ver o Careca. Jogou demais, cara. 87, muito. 86. A Domênica cansou de ver o Careca. Quem cansou, cara? Você tá do meu lado, te dou uma muqueca já aqui. Benjinha, vamos falar da Esser. Na sequência, vamos colocar os ouvintes no ar. Deve estar com muito ouvinte querendo falar com o Miller e mandar opiniões, perguntas, tudo sobre a presença hoje do Miller no Estádio 97. Todo mundo conhece alguém que tá procurando imóvel, né não? Todo mundo tá, vou dar a dica. Procure uma empresa que tem reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. A Esser tem negociação flexível, atendimento transparente, personalizado, uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada, imóveis com alto índice de valorização. E quem possui tudo isso? Lógico, não tem como não ter clientes satisfeitos. E olha, Pra vocês terem uma ideia, mais de 92% dos clientes S comprariam um S de novo. Então venha fazer parte dessa estatística também. Aproveite e venha conhecer a Esser Store. Uma loja da Esser lá com todos os empreendimentos bacana pra caramba, hein? Fica ali na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. Se quiser mais informações, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Rafael Horn mandou um WhatsApp agora pra mim. Estou no carro chorando. Miller é gênio, ó. Miller é monstro, Miller é ídolo. É. Maior camisa 7 da história de São Paulo, ó. Com certeza. O cara tá chorando. Calma, Rafa Horn, calma. Ah, com certeza. É. Se fosse ainda naquele futebol mais antigo de três atacantes, que hoje até se aplica. Jogava fácil os três. Miller, é Miller, Careca e Zé Sérgio ou Miller, Serginho e Zé Sérgio? Fácil. Fácil. É duro que quando tinha essa geração. Fácil. O que é difícil é hoje você ver uns caras da seleção brasileira que você não consegue montar. E essa geração. Esse que você falou é melhor mais 800 mil vezes que os caras estão na seleção hoje. Essa geração que você fala, o Miller pegou a Copa de 86, que tinha um time muito bom. Que tinha Careca na frente. Zico, Sócrates. Zico, Sócrates. Pegou, e, junto com ele jogou o Romário, jogou o Atlético. Opinião de um Santista. Jogar lá do Sem Parar. Miller, melhor que Edmundo em tudo. É um Santista. Eu também acho. Dando opinião. Não, mas eu acho também. Os dois jogaram muita bola, mas o Miller, se tivesse que escolher um pro time, escolheria o Miller. O que Edmundo jogou de bola também. Não, jogou muito. O Edmundo do Vasco, então aquela vez, aquela última temporada. Jogou muito. Vasco, jogou muito. Nossa senhora, foi difícil. Ninguém falou que era fácil. Edmundo e Evair, eu ainda acho que o Evair foi mais jogador que Edmundo. Você acha que foi quem, Benjamin? Evair e Edmundo. Não, aí eu fico com Edmundo. Edmundo ou Milha? A pergunta é Edmundo ou Milha? É que o. Ele é corintiano. É, o pior que é. Pior que é. Né, mas a pergunta foi essa, ué. Olha, Júlio, eu não sou de muletar, mas é difícil. E o Miller também, o Miller tinha uma inteligência dentro de campo, que era brincadeira. Mas eu acho difícil você fazer a comparação entre Edmundo e o Miller era muito rápido. Você sabe por quê? Não, os dois jogavam juntos. Porque são dois jogadores que eles se completavam. Um jogador... Não, ele perguntou Edmundo e Miller. Não, não Edmundo e Evair. Edmundo e Miller. É. Porque Edmundo e Evair, eu sou Edmundo. Não, é o comparativo do Benji, ele foi falar... Edmundo e Evair, eu sou Edmundo. O Edmundo foi um monstro. Aí eu usei como comparativo o Evair, que pra mim, é o que eu falei... Os dois se completaram. Ah, o Mano já acha que é o Evair, né, mano? Mas eu acho que o Evair foi mais jogador que o Edmundo. Eu acho o Edmundo. A gente não tá aqui comparando, por exemplo, situações ali. Tudo bem que o Miller ele pode ter uma característica diferente do que tinha o Edmundo e o Evair. Ok, ponto. Mas se tivesse, por exemplo, os três numa parede ali, qual que você escolheria pro seu... Dois ou um, escolhe não, primeiro. Os três, pro meu escolhe, time. Escolhe naquela época, se você perguntasse pra mim... Qual você tem que escolher dois. Naquela época, se você perguntasse dois pra mim... Dois pro ataque, e aí? Naquela época... na parede, o Edmundo, época, Miller e Evair. Na parede, e aí? Miller e Evair. Mas naquela época, eu tinha que refazer a pergunta. Isso, sim. Naquela época, você tinha que perguntar pra mim, tá os três na parede, o Miller, o Edmundo e o Evair, você atira em quem? Ah, que é isso, Benjamin? Você tá louco? Eu? Que esses caras fizeram naquela época com o guri, você tá de brincadeira, fala aí, bá. Verdade. Porra. É verdade, vocês sofreram. Por isso que eu quero agora, quero jogar, quero que você vá atrás. E no Santos você também jogou muito, Miller. Vamos colocar os ouvintes no ar. Vamos lá, 3284-7097, ouvintes que vem no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. E BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais, Dodô. É, rapaz. Alô. Ah! Alô. Alô. Dá um murro já aqui, viu? Quem fala? Aí tá o RGI, hoje eu tenho que apanhar, apanha de um lado, apanha do outro. Ah, hoje vai ser homenagem. É, você vai ver só a homenagem que eu vou te fazer já. Ô, quem fala? É Elias. Ô, Elias, tudo bom? Tudo bom, Dudu. Bom, Elias do quê? Saiu de Fortaleza ontem, Elias, já. Elias Ramalho dos Reis. Ramalho dos Reis. Quer ver? Ele ia e não vai mais, quer ver? Ele ia. E quantos anos você tem? Quer ver? Tô esperando. Quantos anos? 48, Dudu. 4.8, RGI número 2. 4.8. Se você fosse flor, velho, eu ia fazer de você um ramalho agora, que sabe que um ramalho bem... Nacional! E não vem pra cá não, que tu tá mandando uma aqui. Idiota. Ó, e qual que é o bairro que você mora? Vai ficar estragando agora a brincadeira dos outros, né? Vai? Empolgou, é? Deixa eu falar um negócio pra você, meu. Falando em ramalho. Ramalho. Acho que entre 94, quando tinha aquele espetinho lá, meu. Os grandes prestinhos que tinha o Rogério, que nós ganhamos lá. O Miller jogava no São Paulo em cima lá. ajudar a molecada lá, ajudar muito no trabalho, viu, meu? É, é bom, bom, bom jogador, Muroca. Inteligente demais. Se o Tele falar pra mim, olha lá, o menino lá, vai resolver o jogo pra nós, mano. Tele é sensacional. Tô com saudade de trabalhar, velho. Do Palmeiras aí. É? Pra chamar, mano. É, pode tá ser. Afim? Pode ser, vamos ver. O Marcelo tá bem lá. Ô! Oi, qual que é o bairro? Não entendi. É Vila Guarani. Vila Guarani é nós, morei na rua de Ederiksen. Do lado da Vila Ponte Preta. Qual é a Vila Guarani que eu joguei? Amigo. Ali é paralela à rua do Café. Isso Café é o Elixir da Vida. Do lado da estação Conceição do metrô. É lá mesmo. O GPS mesmo. O Guarani que tinha o João Paulo, que jogava muita bola. Só o João esquerda. Paulo? Não, na época do Miller. Ficou temporando com o Miller, João Paulo, ponto esquerda. É. Braque. Calma, Daniel Perrone. O Miller era um jogador, quando eu vi em campo, eu gritava muito. Calma, Daniel. Ah, Daniel! Gosta, né? Isso! Calma, Daniel. Se abrindo aí? Calma. Olha, é verdade. E o time, brother? E aí, Elias? Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Ô, Elias. Oi. Mas hoje aproveita, hein? Nós estamos recebendo aqui um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Obrigado, meu. Eu também, velho. Então aproveita que tá aí o Miller e faça a sua pergunta. Você tá tendo a oportunidade de bater o papo com esse gênio que foi o Miller. Fala com ele aí. Ô, Miller. E aí, fera, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta pra você sobre a seleção, Miller. Ô, Milo, o que você acharia de uma seleção com a maioria dos jogadores aqui do Brasil, só uns quatro de fora? Será que não daria certo? Daria, O público não viria mais assistir a seleção? Não, mas independente do público, né? Eu acho que dá para fazer uma seleção com só jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que, assim, acrescentando mais essa tua pergunta, a resposta é que ontem foi uma vitória que mascara muitas misérias da seleção brasileira. Eu acho que o jogo de ontem não pode ser parâmetro, né? O resultado, sim, tudo bem, porque vale 3 pontos. Mas em termos de desempenho, de parâmetro, para dizer que a gente já tem um time formado, não. Acho que a seleção ontem, todo mundo jogou bem, porque nós enfrentamos uma Venezuela que, pelo amor de Deus, né? O país está num caos total, inclusive os jogadores, né? Então acho que ontem não valeu só o resultado, os 3 pontos, mais nada. Ô Miller, o Dunga queimou o Jefferson ontem? Não vejo. Porque no jogo contra a Venezuela, você acha que se o Jefferson jogasse ia mudar alguma coisa? Como eu falei agora, Benjamin, qualquer cabeça de bagre, inclusive o Hulk ontem, jogaria bem. É verdade. Entendeu? Então acho que ele não queimou o Jefferson, não. Você acha o Hulk cabeça de bagre? Eu acho que o Hulk, ele é bom pro Zenit, né? Na seleção, não. Esse Hulk é horroroso. Concordo com o Miller. Esse Hulk é horroroso, gente. Se, olha, no futebol antigamente... Só baixa a cabeça e chuta fora, joga de cabeça baixa, ele porra. Ele ia ser titular de time pequeno. Sombra, jogador que joga de cabeça baixa, pra mim não presta. Ele domina a bola e chuta pro gol, só isso. Viu, gente, eu tenho uma seguinte opinião aí. Acho que hoje a torcida brasileira tá muito assim com esses jogadores de fora, porque eles, além de não ter muita garra aqui nos jogadores que jogam aqui no Brasil, quando acaba uma Copa eles vão embora, não querem nem mais saber de ninguém, não vem aqui pra dar cara pra bater. O Hulk não falta raça. Eu acho que o Hulk falta técnica, né, Miller? Agora, pelo amor de Deus, Miller Avalone, que coisa rápida, hein? Se o Brasil não ganha, é porque é ruim. Se ganha, é porque pegou o time pequeno. Ou seja, se o time fosse grande, daria pra ganhar de time grande. Meu Deus, como as pessoas são corneteiras, você não acha? Se fosse o Corinthians, não, tinha pegado uns 4. Que Corinthians, meu Deus, hein? Mas, ô Miller, eu vou dizer um negócio. Ontem, eu só vi o segundo tempo do jogo do Brasil. Ontem eu fui assistir Paraguai e Argentina. Eu vou dizer um negócio, não sei se vocês assistiram esse jogo. Você também, depois que descobriu o parentesco lá com os argentinos, posta. Pera só um minuto. Você tem ontem, vamos ser sinceros, Brasil... Era mais jogo. E a Venezuela, e Paraguai e Argentina, e tinha Uruguai e Colômbia, mas, pô, Paraguai e Argentina era um jogão, Miller? Jogão. Aí eu fui assistir o jogo, olha, parecia... O Paraguai é medonho, hein? Parecia Libertadores, Miller, Libertadores dos anos 80. Assim que é bom, velho. Foi uma guerra, uma arbitragem horrorosa. A Argentina não tá jogando nada, hein, mano? Prejudicaram da Argentina. Mas não tá jogando nada, hein? Não, isso é outra história, mas eu vou te falar, Miller, o Brasil, lá contra o Paraguai, vai sofrer, porque aquilo não é futebol, é guerra. Você viu o Cáceres, meteu cotovelada no Tevez. Não, mas eu acho que, como eu disse pra você, a seleção brasileira é uma equipe em formação. Temos bons jogadores. Ontem o Lucas Lima, como eu disse, todo mundo ontem jogou bem, inclusive o Kaká, que é jogador. Então, não tem parâmetro pra gente analisar a seleção brasileira no jogo de ontem. A gente tem que ver a seleção brasileira a partir do jogo contra a Argentina. Vai ser que... Vai ser lá em Buenos Aires. E mudar a data, né? Vai ser quinta-feira, mudou, né? Quinta-feira, dia 12, às 10 da noite, no Monumental de Nunes. Mas confirmaram o Monumental mesmo? É Monumental. Estão na dúvida lá. Pode ir para Rosário, mas é Monumental. Agora, Miller, fazer os três é obrigação. A minha preocupação é tomar um. Do jeito que tomou um. Claro que é brincadeira. Mas assim, homem, não pode tomar um gol da Venezuela. Que me sempre profissional. Quantas bolas levantadas ontem na área que o Brasil não ganhou uma? Mas é verdade. Esse volante, esse, com todo respeito a esse Luiz Gustavo, com todo respeito, aqui no Brasil, tanto o Ralf, Rafael Carioca do Atlético Mineiro, outros jogadores jogariam mais que ele, com todo respeito a ele. Não deve nada pra ele. O Rafael Carioca, e o Ralf marca mais, agora o Rafael Carioca podia jogar os dois juntos, certo? Fazia um meio campo que... Se bem que esses aí que você falou também não são Toninho Cerezo, não são Batista. Não, mas aí é outra coisa, você não vai comparar a seleção daquela época. Também não sou Mineiro nem Josué. Vocês tendo como parâmetro aí o campeonato brasileiro. Tudo bem, vocês vão falar, o Jadson merecia uma chance na seleção, até acho que merecia também. O Cássio merecia também. Eu acho que o Cássio é mais goleiro do que Jefferson e do que o Alisson também. Eu acho que o Cássio poderia ser o goleiro titular do Brasil. Mas é que tá, hoje o que a gente tem de melhor tá jogando fora do Brasil. Neymar fora do Brasil, Oscar fora do Brasil, William fora do Brasil, Douglas Costa fora do Brasil. São jogadores. E você não falou do Gil zagueiro que tinha vaga nesse time? Também. Mas Gil zagueiro e Miranda na zaga. O Brasil é melhor que ele. Não, mas ô amigão, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque ó, o que a gente tem de melhor, esses jogadores que eu citei aqui, eles estão jogando fora do Brasil e, teoricamente, eles merecem uma chance também. O que a gente tem como parâmetro aqui no futebol brasileiro, eu até discordo um pouco aí, o pessoal fala, ah, mas pô, dá pra montar uma seleção aí pra disputar a eliminatória só com jogadores que atuam no futebol brasileiro, e tem gente até montando seleção só com futebol paulista. Eu até acho que dá pra montar, mas o nível técnico, o nível comparativo, eu acho que fica muito abaixo. Por exemplo, se você monta uma seleção aqui só de jogadores que atuam no Brasil, eles não venceriam o Chile, eles não venceriam a Argentina. Mano, mas você não acha que ele seria mais junto, ele ter mais, como fala? O entrosamento? Mais tempo junto, mais entrosamento, mano? Então, mas é que tá, amigão, o fato de ter mais entrosamento não quer dizer que tecnicamente será melhor. Por exemplo, o William é um jogador que hoje está na seleção brasileira. Eu gosto muito do futebol do William, apesar de ele não ter jogado bem algumas partidas aí. Mas tirando hoje o Neymar, eu acho que ele e o Douglas Costa empatam como o segundo melhor jogador da seleção brasileira. Eu acho que os dois ali estão pau a pau. Com exceção do Neymar, que é o Alconcourt, eu acho que já vem na sequência lá o William e o Douglas Costa. Por exemplo, eu vejo o pessoal falando, ah, não sei o quê, o Jadson, o Renato Augusto. Tudo bem, são excelentes jogadores, estão jogando no Corinthians, estão comendo a bola? Sim, mas o nosso parâmetro aqui nós temos Joinville, nós temos Chapecoenses, nós temos Figueirenses. Palmeiras. Goiás, né, o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho. Joga pra caramba. Vocês acham que ele tá abaixo do Jadson e do Renato Augusto? Não, ele é melhor. Sinceramente, eu não acho. Tá. Como você vai deixar fora um Felipe Coutinho da vida? Mas é que agora ele tá machucado, ok. Mas como você vai deixar fora um Felipe Coutinho? Mas eu vou... Fazendo um contraponto aí, mano, a seleção de fora não ganhou do Chile. Então você tem que experimentar. Se colocando os melhores, não ganhamos os times. O Chile sofreu pra ganhar do Peru ontem com um jogador a menos desde os 15 do segundo tempo. Mas é o melhor Peru de todos os tempos. Eu vou discordar do Mano. Não é o centro. Pra variar, você vai discordar de mim? Não, vou discordar. Eu vou te falar esse negócio. O nível aqui, o nível ali. Só mesmo, tá jogando eliminatórias bacana. Tá jogando contra Equador, contra Chile. É uma Libertadores. Mano, no Chile também não tem nenhuma estrela, mano. O Brasil. Estão juntos. O Chile? Estrela. Alexis Sanches, Vidal são estrelas. Os dois são. Bons jogadores, estrelas não são. São estrelas do futebol mundial, sim. Pra seleção do Chile, claro que são. O Vidal foi um dos melhores jogadores do Juventus. Eu não acho estrela, eu acho os bons jogadores. Bons jogadores, você vai falar que é o Valdívia, que é o Vargas, mas, por exemplo, o Alexis Sanches, na minha opinião, é estrela. Miller, o Vidal é estrela também, velho. Como não? Pra jogar... Miller, pra jogar contra... Bom é o Vargas e o Valdívia. O Miller batia neles de 10-0, colocava no rosto. Não, mas isso eu concordo, mas é uma outra época. Ô Miller, pra jogar eliminatórias da Copa do Mundo, precisa ter o quê, velho? Não pode ter nossos jogadores. Mas, assim, não pode ter uma seleção com Jadson, Renato Augusto, Lucas Lima, Ricardo Oliveira. Pra jogar Gil. contra Venezuela, mas Paraguai, Colômbia, Peru. Quer dizer, eu acho que. Assim, se você pegar o campeonato. É aquela coisa que todo mundo sabe. Você pega o campeonato inglês. Sim. Chelsea, Manchester e Arsenal. Ah, mas tem o City, tem o Liverpool. Mas assim, já... Liverpool tá remontando agora. Manchester, né? Que brigou pelo título esse ano, quer dizer, então não vai fugir muito daquilo, do tradicional. Uhum. Então a gente pega no futebol brasileiro, com todas as nossas deficiências, nós já sabemos, uhum, né? Você pega o Cruzeiro, bicampeão brasileiro. Esse ano vai ser o Corinthians. O ano que vem pode ser o Grêmio, pode ser o Inter, pode ser todo o mundo, São Paulo, né? Pode ser todo mundo mesmo. O Santos, quer dizer, então o Santos hoje, pra mim, é o time que mais joga bonito e objetivo. E ele propõe o jogo, ele não fica atrás. O Santos, pra mim, é o finalista da Copa do Brasil, na minha opinião. O Corinthians é um time completo, em que sentido? Pra mim vai ser campeão brasileiro sem ataque. Pra mim o Corinthians não tem ataque. Concordo. O Corinthians tem uma defesa sólida e um meio campo de qualidade. É o que inverte com o Santos. O Santos, ele tem a defesa mais fraca e o ataque de qualidade. Mas o ataque do Santos... É que do meio pra frente o Santos é muito bom. O Santos tem Thiago Maia, Renato e o Lucas... O Lucas Lima. Renatinho. Tem o Giovani. Então, Gabigol, Giovani e Ricardo Oliveira. Marquinhos e Gabriel no também, banco. No banco. É. Partindo desse princípio, vocês seriam em algum momento... Lógico, isso é uma coisa... É uma utopia, né? Mas assim, vocês acham que teria validade montar uma seleção brasileira misturando dois dos melhores times do Brasil? Você chega e fala assim, ó, vou pegar aqui. O que tem de melhor? É a defesa do Santos? Tem defesa do Corinthians também. Ataque do Santos? E montar uma seleção baseada em dois times? A seleção nos velhos tempos, isso era normal e comum, no Sombra. Hoje, o Botafogo e o Santos. Sim. Palmeiras, Botafogo, Santos. Eles vestiam a camisa. Isso era normalíssimo. Hoje você vai fazer isso? Nossa, o mundo desaba. O que é a seleção alemã? É metade Bayern, metade Barcelona. É, desaba. Eles jogam juntos, treinam juntos. É, o William sabe. Entrosamento. Quando você está acostumado a jogar com o cara, mas você só olha, melhores, sabe, jogar, sabe a bola. Lá. Treina aí, junto, pô. Aí é o que eu discordo. Por exemplo, o Bayern é a base da seleção alemã. E o Barcelona. Concordo. Mas o que o Bayern tem de bom, Sombra, por exemplo, o que a seleção alemã tem de bom, tá jogando no Bayern. Por exemplo, o que o Brasil tem de melhor, eu não vejo tanto aqui no futebol brasileiro. É o que eu citei aqui, ó. Por exemplo, o Neymar é um jogador que não pode estar fora, tá certo? O Douglas Costa hoje é um jogador que não pode estar fora. Tá jogando muito no Bayern. Você pega lá outros jogadores aí também, vai, vamos colocar. O Willian, na minha opinião, é um jogador que não pode estar fora. O Felipe Coutinho é um jogador que não pode estar fora. Mas o Oscar pode. Mas o estilo europeu de jogar dos caras não consegue jogar a mesma coisa na seleção. É diferente, é. É diferente, cara. Treinar junto todo dia ajuda muito. É diferente. Eu posso fazer uma pergunta, Benja? Faz pro Elias, faz pro Miller. Você acha que, Emílio, você não acha que o Brasil mudou muito o sistema de jogar copiando o europeu? E eles têm que copiar nós, não nós que estamos copiando o europeu? Verdade. Mudar esse jeito de querer copiar o europeu e ser brasileiro, porque antigamente todo mundo corria atrás dos brasileiros. Agora os brasileiros estão querendo correr atrás do europeu. Concordo com você. O nosso futebol, ele caiu muito de produção, imitando, né, o futebol europeu. Sem dúvida nenhuma. Você tá certo. Eu acho que o futebol brasileiro precisa... O Santos joga o futebol brasileiro como se jogava antigamente. Uhum. O Santos joga com três atacantes, né? É. E você pode ver que voltou a ter essa oportunidade de ter, né, um ataque com três bons jogadores lá na frente. Mas também não é por falta de opção de talentos. Não, se adaptar. Porque não tá aparecendo tanto talento. O Santos joga assim porque tem talento. Não, é, assim, então, que bobagem, mano. Os outros times. O Santos tem essa qualidade também porque metade do time do Santos é da base. Trabalha sempre, né, lá embaixo. Agora você vai na base do Santos, é uma base normal, assim, em termos de estrutura, mas só tem ex-jogador lá. Só quem é do Metia. Né? E cadê a base de São Paulo, cara? Cotia. Hein, Miller? Temos joias em Cotia. É. Trabalhei muito. A base, Miller, tá lá, né, Miller? Ô, Miller, mas cadê a molecada? Nossa, pega aqui. A base tá lá, pô. Mas a base do São Paulo tá passando por um momento de transição. Pô, mas faz tempo. Eu não sei o tempo da transição, mas tá indo num momento de transição. Se você fosse convidado pra trabalhar em Cotia, cuidando da molecada, você aceitaria no São Paulo? Desde que não interferisse no meu trabalho, eu aceitaria sim. Mas vão interferir. Bom, o Raí não aguentou, lembra? Exatamente, o Raí não aguentou e saiu fora. Então, acho que, como eu disse, o Santos tem seis ou sete ex-jogadores lá, João Paulo, Juari, Chumato, etc. Coutinho, Marcelo Passos, galera toda, né? Eles têm, assim, autonomia para trabalhar o jogador, etc, etc. E não é à toa que você pega o banco do Santos e metade do time do Santos é a base vieram da base, quer dizer. É um fruto muito bom do trabalho que estão fazendo na base. Ô, Elias, Oi. Um abraço pra você, obrigado pela participação. Obrigado. Posso fazer o merchan, mano? Fala. Pode falar, mano. Manda. Só a nova linha Bozano e me garante um barbeado fenomenal. Boa, mano. Ganhou um kit top da Bozano, tá bom? Tá ok, obrigado. Um abraço aí. Tudo de bom aí, Miller. Foi um grande jogador na história do Brasil. Valeu, tá te agradecendo. Valeu. Um abraço. Tchau, um abraço. É, esse aí é o Elias, torcedor do Corinthians, participando aqui do Estádio 97, da Energia 97. E temos uma promoção legal na loja do Estádio 97, é isso? Sim, chefinho. É. Atenção, hoje. Atenção, torcedores do Corinthians. Você quer ganhar um relógio do Corinthians? Quer ganhar? É, relógio produzido aí pelo Grupo Tecnos? Então, entre agora lá no nosso site, lojadoestadio97.com.br. lojadoestadio97.com.br, vai aparecer o banner da promoção. Aí basta você cadastrar seu e-mail e no dia 16 de novembro, sim, nós vamos anunciar aqui no programa o vencedor. Tá vendo? É moleza. Fácil, não é? Então acesse lá, lojadoestadio97.com.br. Logo que você entrar na página, já vai ter lá um banner para você concorrer. É só você fazer o seu cadastro, seu nome, seu e-mail e você estará concorrendo a um relógio do Corinthians. E relógio este que está à venda na loja do Estádio 97. Aliás, não só esse. Tem uma, sim, gama de relógios para cada time que tem lá. Tem do Corinthians, tem do Flamengo, tem do Grêmio, tem do Inter, tem do Cruzeiro, Galo. Tem do Galo. Tem uma, assim, tem uma gama de 9 relógios modelos, diferentes, cara, de cada time. Vários, um mais tipos, bonito que o outro, tá bom? Acessa lá e aproveita, aproveite e conheça a loja do Estádio 97.com.br. A loja tá legal demais, viu? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem muita mensagem chegando aqui através do nosso demais, aplicativo, hein? Olha aqui. O Alcide Júnior, São Paulino, 35 anos. Parabéns ao programa pela entrevista a um dos maiores jogadores que vi atuar. Perguntem pro Miller qual foi a melhor equipe do São Paulo que ele jogou. Ele respondeu, mas responde de novo, não tem problema. Você tava, não tá ouvindo, agora ele vai falar. Foi, né, o, foi o São Paulo de 85. Aliás, de 85. E acho que o jogo foi um jogo marcante aquele. Foi o jogo da sua estreia contra o Grêmio no Pacaembu? Não, não foi a minha estreia. Não foi, mas foi um jogo marcante aquele, não foi? Que foi, entrou você e o Silas? Assim, foi marcante porque aquele jogo nós perdemos a classificação no Campeonato Brasileiro, nós saímos fora daquele jogo, uhum, contra o Grêmio. Mas, no final do jogo, o estádio inteiro aplaudindo o nosso time. Foi incrível, foi e incrível. E naquele momento nós saímos e já entramos no Paulistão. Aí foi que a gente foi campeão. No aí deslanchou. Exatamente, aí o time deslanchou. O Sininho já tinha formado. Tanto, a torcida reconheceu tanto que o time era bom, que nós perdemos a classificação. E no final do jogo, o estádio inteiro do Pacaembu, eu lembro, aplaudindo a equipe. Foi emocionante aquele jogo. Foi uma coisa assim marcante na minha carreira. Ô Miller, muita gente que foi treinado pelo Silinho diz que o cara era um monstro diferenciado. O Silinho, pra você, acabou sendo ele ou o Tele, o melhor treinador que você teve no São Paulo? Os dois. O Silinho era um profeta da bola, porque ele antevia o que ia acontecer. Né? Então ele que me ensinou muitas coisas, né? Eu era garotão, tá, aquela coisa toda, molecote, não sabia muitas coisas, e ele me ensinou, me fez usar a minha velocidade para o meu benefício. Então ele posicionava muito bem a equipe. Jogava com 3 atacantes. Né? O Tele é mais completo, né? O Tele também armava muito a equipe, mas armava assim, né? É, ele chegou em 91, o Tele, e disse assim: olha, a partir de hoje a gente vai jogar sem o tal matador, sem atacante. Não quero atacante no meu time. E outra coisa, todo mundo eu vou mudar. Agora, o Raí, o Palinha, o Miller e o Cafu vão jogar mesmo com a perna só. Mas ele fazia uns treinos muito loucos também, o Silinho? Fazia uns treinos diferentes? Muito treino tático, né? O Tele não tinha treino tático. Ele armava a equipe no coletivo. A gente treinava uma hora no coletivo e ele armava a equipe. Tirava o Pintado da lateral direito e colocava de volante. Todo mundo achou que ele era louco. O Pintado foi o melhor jogador da equipe naquela oportunidade. Depois foi vendido pro futebol mexicano. Então, tirou o atacante e a gente jogava só com praticamente 6 jogadores no meio campo. Não tinha atacante. Um time que não tinha ataque, mas fazia muito gol. Quem foi melhor pra você? O Silinho ou o Tele? Tele Santana. Tele? Mais completo. O Miller, o Pintado teve aqui, que você citou o Pintado, a gente fez uma pergunta pra ele, ele respondeu, levou o programa super no bom humor, um abraço ao Pintado. E a gente perguntou pra ele qual o time do Pintado Futebol Clube, dos caras que ele jogou junto, e ele... quem ele escolheria que jogou junto com a tua carreira? Goleiro. E antes de você começar, antes de você começar a escalar seu time, quem foi mais goleiro pra você? Rogério Ceni ou Zé? Vai, goleiro. Eu acho que cada um na sua época. Os dois foram bons. O Zete, quantos e quantos títulos que nós ganhamos por conta do Zete. Pegou pênalti contra, na final contra a Universidade Católica, eu tenho esse vídeo em casa. Meu Deus. Ele fez 4 defesas consecutivas. O Zete, assim, olha. Assim como o Rodolfo Rodrigues na Vila, quer dizer. Então, é verdade. Acho que não, o Zete teve a sua época, tá? Acho que não, ele não deve nada pro Rogério Ceni. Mas pro Miller Futebol Clube, então, é Zete? Zete. Lateral direito? Lateral direito, o... Cafu? Cafu, exatamente. Zagueiro central? É, pra mim, o Oscar. Quarto zagueiro? Dario. Lateral esquerdo? Perdão. Oscar, Valber e Marinho Chagas. Pô, vamos falar essa semana que o Valber tá com um táxi no Rio, né? Valber virou taxista. Virou taxista? É. E volante, quem que você colocaria? Volante... O Falcão jogou no São Paulo, uhum. Em 85, né? Com você foi o melhor que você jogou? Falcão, né? Os dois meias? É... Pedro Rocha e Pita. Você, mais quem no ataque, os dois da frente? Eu, Careca e Zé Sérgio. Treinador, Tele Santana? Caraca! Tele Santana. Que beleza de time, hein? Oh. Legal, gente. Esse ataque, velho. O Sombra fez uma cara feia. O Sombra não gostou de metade do time. Você não gostou do time, Sombra? Imagina. Você olha hoje, hein? Olha hoje, olha o que falou. Cadê o Gacém nas aulas? O que chama... Mas eu discordo dele em algumas posições. Tem, não, tudo bem. E o Mário Tilico, maravilhoso. O esquerdo seria o Leonardo, não seria o Mário. Você colocaria o Leonardo? Leonardo. O Pintado, acho que escolheu o Leonardo. Escolheria o Leonardo. O ataque tá perfeito aí. Miller, Careca e Zé Sérgio é fenomenal. Acho que esse é o ataque do Pintado. O Chulapa não entra aí? Então, mas pra se colocar, né? Se colocar o Chulapa ou o Careca, pra mim... Não tem jeito, né? É, porque o Chulapa é o maior artilheiro da história de São Paulo. Agora, no meio de campo, cara, porra, aí é complicado, porque ele falou do Pedro Rocha. Quem sou eu pra falar que o Pedro Rocha não deveria estar? Oh, é que eu não vivi a história. Jogou muito também. Eu não vivi, né? Mas assim, o Pelé, pra ele, falou que o melhor que ele já viu foi Pedro Rocha. Não, jogou muito. É agora. Mas pra você é o Raí. Porque dentro dos que eu vi. Aí teria. Exatamente. No meu São Paulo seria o Raí. Mas eu não posso... time do Miller deve estar na reserva o Raí. Eu escalhei o Pita, né? É, então. Não, então, mas o meu seria Raí e Pita, os dois meias. Raí e Pita, os dois meias. Pita seria, jogou muito, hein? Seria os dois meias. Teu sete seria o Miller ou o Fumê? Olha, eu tô meio Fumê. Em dúvida. Seria o Zequinha. É, Zequinha. Seria o Zequinha, que jogou em... Agora, e você gostava muito, você gostava muito do KT também, que faleceu. Não, é Miller. Agora, o que me chama a atenção numa posição, a maioria dos São Paulinos aí que você pergunta, é o Zete, né, cara? Todo mundo bota o Zete. O Zete no gol. Baita goleiro, hein? Não, em relação ao Rogério Ceni, né, cara? Eu não vou me omitir em relação a isso. Incrível, cara. Todo mundo vai... Sim, você sempre... Sempre falei aqui. É verdade. Não vou agora. É verdade, mudar, é verdade. Não sou modinha. Você sempre foi no Zé. Pra mim, o maior goleiro da história do São Paulo Futebol Clube chama-se Zé. Incrível, cara. O pessoal vai diferente Zé, de a gente discutir ídolo. Tô falando de goleiro. No Palmeiras ele tinha um recorde do maior tempo sem tomar Zé gol. Zé jogou muito. Eu acho, eu sou São Paulino, né? Nasci em São Paulino, vi. Você lembra disso, Dodô? Vi pó. Lembra? O Zé jogou muita bola, mas o Rogério Ceni. No Morumbi, só pra lembrar aqui do evento que vai acontecer, o único cara que vai entrar em campo, que não é um dos... que não esteve num dos três títulos do São Paulo, vai ser o Careca. Porque o Careca, pra nós... Não, o Careca pra tá... nós, o Careca tá em outro patamar e poderá estar presente, jogando. É, olha, eu tô... Meu amigo Oscar, meu amigo Dario, todos eles já participaram das outras edições, não vão estar nessa. Mas o Careca, eles vão perdoar, o Careca vai entrar em campo. Não, o Careca, pra mim, foi o melhor atacante do mundo. E o Miller fala isso há muito tempo, não é de hoje. O Miller fala isso há muito tempo. Não, o Maradona também acha. E só lembrando aí, Portuga, eu lembro do Zete, porque eu lembro muito bem, sim. O Zete no Palmeiras, se não me engano, não lembro se foi 10 partidas sem tomar gol. Perdeu a visibilidade contra a Ferroviária no Pacaembu. Ficou muito tempo sem tomar gol, é o recorde. E foi um azar, uma injustiça o Careca ter se machucado em 82. Porque o Careca seria uma seleção que tinha Leandro, que tinha Júnior, Mas o Chulapa, cara, foi bem também. Não foi não, senhor. Ah, foi bem. Não foi não. Poderia ter jogado ali, melhor. Peraí, Chulapa não foi não, bem em 82, não. Foi, mas lógico que foi. Ele fez gol na seleção. O problema lá não foi o Chulapa. O Brasil teve problema que teve o Paulo Rossi. O Paulo Rossi acabou com nós. O problema do Brasil foi o senhor, não, senhor. O próprio Chulapa já falou publicamente que ele foi mal. Ele pode não ter ido, mas aquela seleção não precisava dele. Ganhava de qualquer jeito. Se tivesse o Careca, uma seleção Falcão... Mas tinha uma porrada de nego bom. Pô, mas o Careca era... O Éder jogando muito, todo mundo jogando muito. Tudo jogador técnico. Falcão. O único jogador técnico. Aquela seleção era pro Careca de centroavante. Não tem ninguém. O Serginho fala isso, todo mundo fala isso. Era o momento do Careca. Era o momento dele, ele era o melhor centroavante. Lógico. A seleção jogava no nível que ele jogava, o toque de bola, agilidade. Aquela seleção merecia. Exatamente, mas não 82. Aquela seleção merecia. E tinha um outro cara. O Careca de centroavante. E tinha o Reinaldo, do Atlético, jogava muito e tava lá e jogando. Roberto Dinamite também. Ah, então. É que na época dele jogou muito. Então, é que naquela oportunidade. É, o Reinaldo. É que naquela oportunidade, o Reinaldo, o Roberto Dinamite e o Careca, os três machucaram. Coincidência, os não. Os três machucaram, então. É. Agora, vou lá nós pra vocês, hein? Atenção, torcida do Vasco, perdão. Mas Roberto Dinamite. Não enxuga chuteira, não limpa chuteira de nenhum desses que vocês estão falando. Ah, aí. O Roberto Dinamite jogou uma barbaridade. Opa, pera, há controvérsias. Não. Nossa senhora, jogou muito. Jogou uma barbaridade. Sombra, jogou demais o Roberto Sombra Dinamite. Jogou. E acho que é mesmo nível desses caras aí. Na minha opinião, Roberto Dinamite não limpa chuteira, nem de Careca, nem de Reinaldo, e dos dois não limpa. Eu vi o Roberto jogar em 89. Olha, era complicado. Eu acho que é o mesmo nível. Assim, o cara, imagina, se você perguntar, Domênio, quem você quer pro seu time? Você prefere quem jogando no seu time? É uma coisa. Mas que jogaram pra... Ô, RG. Não, Roberto Dinamite foi sonso, hein? Hein, ô, Miller? É complicado. Jogou muito, hein? É complicado. Porra, velho. Eu acho que não é diferente muito... Acha, Miller? Não sei, cada um tem uma opinião, não, né? Tanto é que as minhas referências, quando eu era garotão, eram Cláudio Adão, Roberto Dinamite... Nossa. Reinaldo e o Careca. Uma vez o Zico me disse, o Miller, que se o Reinaldo não tivesse tido tanta contusão, teria passado os 1000 gols. O Reinaldo não, ele só Reinaldo, fazia jogo bonito. Reinaldo jogava muito, hein? Ele era craque de bola. Ronaldo craque. Jogava muito. Ronaldo muito. Não, Reinaldo. Muito. Ô, Miller, aqui, rapidinho, tem uma pergunta aqui ao Belo. Ô, Belo. Nesse negócio aí de quem é melhor que quem, eu queria saber de você, quem cantou mais? Luiz Carlos do Raça Negra ou Alexandre Pires? Olha a enquete do Belo. Como eu não gosto desses cantores aí... Pô, você não gosta, pô? Vou te dar meu CD novo. Pra mim, são tudo meia boca, então... Pô, vou te convidar pro meu pagode ali, pô. Você vai gostar, com certeza. Seu CD é uma droga. É capaz que eu gostar mais do seu pagode do que do dele. É mesmo? Pô, obrigado. Fiquei feliz. Eu, como palmeirense, também gosto muito de você. Obrigado. E o legal do Reinaldo que vocês estão falando aí, que pra mim, pelo menos, ele lembrava sempre uma levada de tostão, né? Dentro de campo. É. Ele tinha, né? Ele tinha uma pegada assim de tostão. Jogava muito. Reinaldo é adorado pela torcida do Galo. Nossa. Vai em Belo Horizonte. Nossa. Todo mundo fala de Reinaldo. Galo, inesquecível. E jogou no Cruzeiro também. Lembra? É, opa! Mas não jogou, Miller? No Atlético ele fez história. Mas não jogou no Cruzeiro, Reinaldo? Reinaldo. Que eu saiba, jogou. O Nelinho jogou nos dois. O Reinaldo foi o jogador mais importante. Eu acho que o Reinaldo jogou no Cruzeiro. Foi uma passagem muito curta. Não, acho que é um campeonato mineiro, e olha lá. Eu acho que o Reinaldo é eu não lembro, o jogador mais emblemático do futebol mineiro. O Nelinho jogou nos dois. Mais até do que o Ronaldo Fenômeno. O Nelinho jogou nos dois. O Éder jogou nos dois. O Éder era complicado. O Palinha do Corinthians jogou nos dois. O Cerezo jogou nos dois. Mas ó, o Éder ele foi mais do que o Reinaldo lá? Não sei, mano, mas o Éder. Não, não mais que o Reinaldo, não. E o Daril. O Daril também é muito. O Reinaldo foi o jogador mais emblemático. O Daril da Ele jogou em 86 no Cruzeiro. O Daril é muito respeitado. Ah, mas passou. O Daril Maravilha é muito respeitado no Galo. Ah, vou te falar, perto de Reinaldo e Careca, esse tal de Roberto é biribinha, não é dinamite coisa nenhuma. E o Romário, Sombra? Romário aí, muda o patamar. Não tem comparação. Roberto também foi bom. Ele era reserva do Reinaldo na Copa de 78. Roberto. Mas jogou muito. Reinaldo e Liriel! Não tô falando que não jogou, tô fazendo comparação. Se você fizer. Mas acho que é o mesmo nível. Assim, não perde, acho, se perder, não perde, perde, perde, por exemplo. Mas tá bom, gente, são opiniões. É assim, não, sim, não, tudo bem. É gosto, mas do jeito que estamos falando, um é nota 10, outro é nota 3. Não, um é 9 e outro é 8. Ah, não, e tudo bem, perde por pouco. Mas é melhor. Perde por pouco. Mas perde, perde. Não tô falando com o Apple, tô falando que perde. Ô, Miller, mas deixa. O Reinaldo não tá aqui, vamos perguntar pro Miller. Ô, Miller, o negócio é o seguinte, cara. Você foi um jogador extremamente vitorioso na sua carreira, jogou por inúmeros clubes, isso aí todo mundo já sabe. Você tem algum arrependimento, alguma coisa que você tenha feito, ou na vida pessoal, ou na própria carreira, que você se arrependa até hoje? Não, arrependimento jamais. Como um cristão que sou, eu sempre digo que na vida do cristão não existe coincidência, existe Jesuscidência, entendeu? Então eu acho que, independente das escolhas, decisões que você faz na vida, né, você tem que encará-las da melhor maneira possível. E eu sou assim, eu errei muito na minha vida, vim de família muito pobre, meus pais, né? Uhum. Eu fui entregador de jornal, eu fui lavador de frango em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhum. Então eu vim de família muito pobre. Então acho que hoje eu só agradeço a Deus porque me deu o dom de jogar futebol e de fazer parte da história do nosso futebol brasileiro. Olha, mas aí, você tinha declarado uma vez, Miller, uma frase aí que causou uma certa polêmica, aí quando você disse que o futebol era um meio sujo. O bastidor, não a essência. Diferente, né? Os bastidores eu acho que é sujo. Eu entendi, mas a essência que você falou. A essência, a questão que é a bola, de negociação, não, mas, você declarou isso quando você estava saindo do Corinthians, não foi? Exatamente. Mas você tinha presenciado alguma coisa ali que te fez ficar desgostoso com o futebol? Ou foi tipo da boca pra fora com relação ao todo? Não, aí foi um contexto, né? Não foi com ali. Você? Não, não. Foi um contexto ali, só 20 anos jogando futebol. Nos bastidores eu vi que é um meio podre, um meio sujo. O que você viu de tão sujo assim? O negócio escabroso que você faz? Isso eu jamais vou esquecer. Não dá pra detalhar as coisas aqui, mas assim, a desonestidade é muito grande, né? Eu acho que isso aí não é legal. Por isso que eu declarei naquela oportunidade que o futebol é sujo, fora de campo. Miller, de campo, você jogou na Itália e na Espanha. Só uma coisa, lá na Itália tinha muita denúncia de corrupção. Até a máfia da loteria esportiva. Lá, é porque lá o jogador italiano, ele é meio bundão, entendeu? O jogador italiano, ele faz esquema do jogo, porque uma certa feita eu jogava no Torino e o treinador me sacou do time. A gente jogava em Pádua. Na série B, a gente tava na série B. E aí, no começo do. Antes do jogo, o capitão do nosso time chegou e disse: olha, eles querem. Eles vôlei em parejo, quer dizer, eles querem um empate. Entendeu? Já tinham organizado pra empatar o jogo. E você? Aí eu disse assim: se eu entrar, eu vou fazer o gol, eu quero que se dane esse cara aí, meu. Aí quando aconteceu? Eu entrei no segundo tempo. Fez o gol. Primeiro gol que eu peguei, graças a Deus, caixa, 1-0. Você sabe que o Tuta eu, se ferrou. Exatamente. Isso, né? Eu comemorando o gol, o presidente Torino é apaixonado comigo, ele comemorando o gol, o capitão, sem mato, você tá louco, não pode fazer gol. Eu falei assim, foda-se, se vira lá agora. Ô, Miller. Boa, Miller. Deixa eu te fazer uma pergunta, Miller. O Tuta quase se ferrou com isso. Você teve, tem ou fez amigos no futebol? Fez, sim, claro. Não muitos, né? Tem poucos amigos, assim, conhecidos, inúmeros, né? Mas amigos, assim... Poucos. Amigo, não conhecido, amigo. Não, difícil. É só amigo de ocasião, amigo mesmo. Eu sempre tenho uma frase comigo, eu gosto de frases, né? Mas frases com consistência, né? Quando você tá bem, todo mundo te conhece. Quando você tá mal, você conhece todo mundo. Legal, gostei da frase. Você tem umas frases boas, hein? Caraca, Emílio! Aquela do gol lá contra o Barcelona que você falou hoje é legal pra caramba, aquela frase lá. Você pode repetir? Se você não tentar fazer algo. Se você fizer uma coisa que você nunca fez, você vai ter uma coisa que você nunca teve. Então eu tinha que fazer uma criatividade naquele momento, uma jogada individual, porque o Palinho não era individualista, o Raí tampouco. Uhum. Eles eram carregadores de bola praticamente, né? E a gente jogava sem atacante, era um time sem atacante, né? E eu nunca fui um atacante, eu fui um meio atacante. E eu tinha que fazer uma coisa diferente ali naquele momento, porque o Barcelona tava arrebentando com o São Paulo. E aí sobrou pra mim, eu falei assim, se eu fizer uma coisa que eu nunca fiz aqui, eu com certeza teria uma coisa que eu nunca tive. Muito legal. Sabe o que é isso, Miller? As pessoas têm medo de ousar. Exatamente. Ontem, não é só no futebol, não, em tudo. Ontem, as pessoas têm medo. Ontem teve um lance, eu tava assistindo o jogo com o meu amigo Pavão na casa dele ontem, e teve um lance do Douglas Costa, que se me falha a memória, acho que foi o Ricardo Oliveira deu passe pra ele. Foi. Ele entrou pelo lado direito. E ele pegou e passou a bola pro Oscar. Aí eu fiquei olhando assim. Aí vai chutar no gol. Tinha que ter fuzilado. Não, aí os comentaristas falando umas besteiras lá, tá, aquela coisa toda. Aí eu disse assim, ô Pavão, sabe por que ele fez isso? Eu disse assim, se ele teve a confiança e a capacidade de tocar pro Oscar com o pé esquerdo, por que, que ele não teve confiança e capacidade de finalizar com o pé esquerdo? Mas será que ele não quis dar uma moral pro Oscar? Porque o Oscar tá sendo criticado. Ali foi falta de confiança. A moral é seria pra ele. Conseguiu o terceiro gol de Uruguai e Colômbia, que o cara chega no canto, poderia servir. Sem ângulo, o cara meteu sem ângulo. É. Ele deu uma bomba. Soltou a perna. Outro tipo de confiança. Né? Olha, exatamente. Vamos tentar aqui passar o maior número de mensagens pro Miller. O André Salviato Leite. Pouca gente lembra, mas o Miller jogou muito no Santos em 98. Inclusive, chegou na semi da Copa do Brasil. Pergunta pra ele se ele tinha expectativa de ter sido convocado pra Copa de 98, principalmente após o corte do Romário. Ataque Miller e Viola. Sem dúvida nenhuma, né? O jogador, quando tá bem no seu clube, ele tem esperança de ir pra seleção brasileira. Naquela oportunidade, eu participei de um... Fui convocado pra um amistoso, né? O único naquele ano em Brasília contra o Iugoslávia. O Zagallo me convocou, né? Eu estava bem no Santos, não ganhei título, mas eu fui eleito na seleção do campeonato e fui eleito craque do campeonato paulistão de 98. Sim. O troféu mais bonito que eu já ganhei, esses dois, sim, naquela oportunidade. Mas eu sabia que eu não ia para a Copa do Mundo. E eu já vinha de três Copas, mas eu sabia que eu não ia. Não pela minha capacidade, mas porque o treinador era o Zagallo. Entendi. E o Zagallo, ele era vizinho do Bebeto, assim, de parede, assim. Aí fica complicado. Aí, pelo peixe, acho que você fez uns 18 gols lá, né? Olha aí, o William Mariano de Mello escreve: sou de Fernandópolis, interior, mas trabalho em São Paulo há 5 anos, sou fã de vocês. Mandem um abraço ao Miller e um obrigado pelo Paulista de 96, ganho quando ele jogava no meu Palmeiras. É. Nossa, olha, naquela oportunidade, o Vanderlei da década de 90, ele era excelente treinador. Ele tinha umas preleições que ele fazia, que eu dizia pros caras assim: bom, vocês não gravaram isso aqui, pra daqui 10 anos a gente mostrar pro pessoal. Vocês podiam gravar e mostrar pra ele hoje. Exatamente. Você tá criticando, mas eu tava à frente do tempo. O que os caras fazem hoje, eu já fazia naquela pergunta pra ele. Ô, Miller, tinha essas frases que você fala. Você foi bom mesmo. Essas frases que você fala, tem alguma que era dele? Não. Apesar que as frases do Vanderlei eu gostava, eram frases consistentes. Era bom ele, né, Miller? No Vanderlei da década de 90, ele era excelente treinador. Muito, muito bom. Ele mudava realmente a equipe. Eu me lembro de um jogo contra o Juventus, no Palestra. O jogador do Juventus lançou nas costas do Kleber. O Kleber escorregou e o Luizão, acho que fez o gol. E a torcida começou a vaiar o Klebão. Tira o Kleber, aquela coisa toda, tá? Acabou o primeiro tempo, o Vanderlei entrou no vestiário e disse assim: vai tirar o cacete, você vai entrar lá e vai provar que você é bom, tem confiança, não vou tirar coisa nenhuma, você vai ficar até o final, porque você é meu titular. O Klebão foi o melhor jogador do time no segundo tempo. O Everton Silva: sou corintiano, mas o Miller jogou muito, queria jogar lá no Morumbi com ele. O Everton, a gente vai fazer a promoção aqui. Ah, é, o Rogério tá aí, ó. O Rogério vai fazer a promoção. É mais aqui. Um que quer pegar minha vaga de lateral esquerdo pra quebrar o Miller. Até o Ben já vai jogar, todos são bem-vindos. Só se for de lateral esquerdo pra marcar o Miller. Vai vestir o manto sagrado, não, mas não. Não, vai vestir, Ben. Não vou. O Fernando, tem que vestir? Não, não vou. Ah, porra. Eu posso ir até lá com o maior prazer assistir, mas... Ah, para, você veste com carinho. Não. O Fernando de Souza Pinto: galera, boa tarde. O Miller, craque, muito craque. Nunca esqueço de um gol dele no jogo Flamengo e São Paulo. O Palinha tocou a bola de um lado, o Miller fez o pivô no zagueiro e saiu pelo outro lado. Pegou a bola e tocou por cobertura. Golaço, Miller, um monstro. Esse gol foi impressionante. É, o Palinha, ele era muito inteligente, muito criativo e a gente tinha um entrosamento, né? Então ele... Eu já sabia o tempo que ele ia tocar e o tempo de eu correr para receber na frente. E foi exatamente isso. Ele me deu um grande passe, eu driblei o Gilmar e acabei fazendo. Mas, ô Miller, num time que tem muito jogador inteligente, jogador burro não adianta, né? Mesmo que se o cara tenha... Não, mas um jogador burro num time inteligente, ele fica inteligente. Fica? Fica. Sempre tem. Agora, um jogador bom no time ruim, fica ruim. Pô, agora, os caras eram muito rápidos, hein, meu? Palhinha... Miller, pô, tá louco, esses caras metiam uma correria da desgraça. É, Miller, o Palinha, mas quem segurava era o Dinho pintado no meio. O Palinha contou pra mim que o Miller olhava pra ele e ele sabia em que pé que o Miller ia passar a bola. Então, não era passar pro cara, passar em que pé que ele ia receber a bola. Mas isso, Miller, tem também, porque naquela época... Não, mas fora os treinos... Lançamento é uma coisa que... Mas tinha também o lance do jogador ser mais parceiro do outro... De sair junto. Também. De também. Frequentar a casa do outro, de ir embora de carona. Eu sempre não tinha digo... muito isso, dá mais amizade. Sim. Hoje não é muito, vamos, papum e vai embora. Eu sempre digo que os jogadores de antigamente eram mais bandidos, né? No bom sentido falando, entendeu? A gente ia pra noite, quebrava a noite em São Paulo. Canalha, né? Era mais canalha. É, exatamente, era mais bandidão. Mas só que a gente chegava no campo e a gente resolvia. Resolvia. O Tele sabia disso. A gente saía direto, eu, Raí, Palinha, Cafu, Dinho, Pintado. Pô, o Dinho era um bagaceiro do... Nossa. Então, mas só que chegava no campo, os caras jogavam, meu. Os caras resolviam, então, quer dizer, então... Mas hoje não ficou pior aí a parte física, Miller? Porque antigamente o jogador, ele não tinha talvez a exigência que tem hoje. Não, com relação a correr. Porque hoje o futebol é muito físico, cara. Não, o jogador ele é muito mais forte do que era antigamente. Os treinos, eu discordo, sabe por quê? Porque o jogador da década de 80 e 90, ele tinha tanta velocidade ou tanta força física quanto tinha. Só que ele tinha 80 e 90, eu concordo, mas só que ele tinha muito recurso técnico. Então um jogador técnico, ele vai colocar o que ele tem de melhor. Ele vai correr pra quê? Ele vai pensar correndo, não correr sem pensar. Entendeu? O Luiz Gustavo Carvalho. Gostaria de saber do Miller o que ele achou do trabalho do Osório no São Paulo e o que ele acha da escolha do Doriva para novo técnico. Eu não sou a favor de treinador estrangeiro, né? Eu já falei isso anteriormente. Eu acho que o Osório, ele não conhece o futebol brasileiro. Ele estava conhecendo, né? Quando foi treinador do São Paulo. E a mentalidade do futebol brasileiro é diferente do futebol europeu. O Osório tem mentalidade de europeu. Isso. Mas não era agressivo o futebol? Alguma coisa que... Com três atacantes, como você gosta? Não, ele colocava três laterais, né? Carlinhos, Reinaldo e... Chegou a pôr, verdade. E Michel Bastos. Contra o Sub-19 do Ceará. Quer dizer, então, acho que... Eu prefiro três atacantes do que três... Você acha que ele inventava demais, Milho? Eu acho que nesse ponto ele inventava. Então, quando você improvisa no futebol, a margem de erro aumenta, entendeu? Então, eu acho que o rodízio não é bom. O rodízio você faz quando a equipe já está formada. Tipo, o time do Tite. O time do Tite pode fazer rodízio, lógico. Mantendo a espinha dorsal. O time do Tite, ele pode fazer rodízio. Tá. Porque o time dele tá certinho. Ele sabe que aquele time ele vai ter uma regularidade, como tá tendo, muito grande. Mas no time do São Paulo, que é um time em formação, o melhor jogador do São Paulo é o Pato, que não é do São Paulo. Quer dizer, então, eu acho que o rodízio ali não cabia. Então, ele, como ele colocava três zagueiros, três laterais para jogar, quer dizer, eu acho que... E os principais jogadores caíram de produção com o Osório, né? A gente tem que entender isso. O Luiz Fabiano com o Osório não era o preferido do Osório. Tanto é que ele quase não jogou com o Osório. O Michel Bastos caiu muito de produção com o Osório. Quem subiu de produção com o Osório foi o Pato. O Pato é o melhor jogador de São Paulo hoje. Todo mundo sabe disso. Agora, com a chegada do Doriva, que eu acho que o Doriva é um treinador tradicional, ele vai fazer o seu tradicional, vai preencher o meio campo e vai recuperar o Michel Bastos e o Luiz Fabiano, com certeza. O Rodrigo Barbosa, pelo amor de Deus, agradeça por mim tudo o que o Miller fez pelo São Paulo. E, sinceramente, 7 é o meu número da sorte, porque 7 é o número do Miller. Ah, eu sempre gostei do número 7, né? Eu falo que a numerologia é bíblica, é de Deus, né? E o 7 na Bíblia, ele é o número da perfeição lá em cima e das coisas plenas aqui embaixo. E depois você vai explicar sobre... Eu não sabia disso, mas fiquei feliz porque eu adoro o número 7. E o 7 de São Paulo hoje é o Pato? Não, o Michel Bastos, né? E depois o Miller vai explicar o seleção nome. Brasileira depois detesta. O Miller vai explicar o nome. Palmeiras, o 7 não é de mundo. Depois ele vai explicar o Benjamin, por isso que ele gosta de mim. Ô Miller, o que acontece com o Ganso? O que acontece com o Ganso? O Ganso sempre teve esse ritmo, né? No Santos, o time era muito bom. Mas acima de tudo, ele se destacava tanto quanto o Neymar. Tanto é que teve aquele Paulistão que ele venceu praticamente sozinho, né? Ele arrebentou, se destacou, etc. De lá pra cá, ele sofreu duas mais cirurgias no joelho. Ele tem três cirurgias no joelho. Exatamente. Então isso prejudica muito o jogador, porque o joelho é o coração do atleta. Mas ele é jovem, talentoso, mas só que ele não consegue colocar o seu talento em prática na dinâmica de jogo. Ele acha que ele vai fazer uma jogada boa, que ele vai fazer um gol, que ele vai ganhar uma partida a hora que ele quiser. E o futebol não é assim, vocês sabem disso, entendeu? Então eu acho que falta para ele aquilo que todo mundo vê no torcedor, o treinador, a diretoria. A vontade de ter mais gana, de saber, de gostar de jogar sem a bola. Intensidade, ele, se apresentar. Porque, exatamente, ele com a bola no pé, tu não sabe que ele vai dar um passe, vai deixar o Pato na cara do gol, porque ele tem talento. Agora, no futebol de hoje, você dominar, virar, olhar, pensar, não cabe mais. O futebol tá muito corrido. Agora, só uma coisa, o Miller, rapidinho. Eu fiz uma pergunta pro Edmundo, como teve aqui, e eu acho que você foi mais gênio ainda que ele, e pra ele eu fiz a pergunta seguinte, ele jogou fora do Brasil, na Fiorentina. Era um grande time. E no Napoli também. No Napoli, mas pra passagem mais curta. Na Fiorentina ele teve chance de ser campeão, saiu por causa do Carnaval e arrebentou o time que era do Batistuta. Você jogou fora no Torino, não me engano, na Itália, no Empoli, jogou na, no Valencia, espanhol. Não, eu joguei no Torino, no Perugia da Itália, Perugia e da Itália, no Japão. E no Japão. Não faltou pra você um Barcelona, um Real Madrid, um Milan, um Inter de Milão, um Juventus, um clube na Europa, porque era do tamanho do teu futebol, naquela época, porque naquela época só jogava quem realmente era bom. Você vê na Inter de Milão, tinha Klinsmann, no Milan tinha os holandeses, Van Basten, era só Careca, Maradona, Nápoles, era só a nata. Ao meu ver, você caberia em qualquer desses clubes. Nunca teve proposta, nunca teve gana na tua cabeça de jogar por esses clubes? Não, vontade sempre teve, né? Todo jogador que joga num time mediano como era o Torino, sempre queria jogar no Milan, no Inter, na Roma, né? Roma na época também era um timaço. O Renato jogou lá. Exatamente. Mas o presidente não me deixou sair do Torino, ele gostava muito de mim, tá? Eu acabei renovando o meu contrato. Quando eu voltei pro São Paulo, o Real Madrid veio atrás de mim, o Barcelona veio atrás de mim, mas só que aí eu não queria mais sair. Eu sempre gostei de jogar no São Paulo. Boa. Ah, inclusive, é verdade que você poderia ter vindo pro Guarani? Casal de Rey foi mais rápido, pegou o avião, chegou primeiro que o Betuzini te levou? Não, porque o tempo de voo é meu mesmo, né? Então acho que... Não, o Betuzini tava lá. Exatamente. E o Fernando Casal de Rey foi antes do Zini? Não, eles chegaram praticamente no mesmo dia, né? Eu conversei com o Betuzini, ele foi em casa, o recebi de bom grado, conversei com ele e conversei com o São Paulo. Aí eu disse pro Betuzini, eu vou voltar pro São Paulo porque eu sou São Paulino e eu gosto de jogar no São Paulo, né? Então eu agradeço a sua oferta, tá? Na época, o Betuzini, ele despejava muito dinheiro no Guarani, né? Todo mundo sabe disso. Uhum. Fez grandes contratações. E ele me fez uma oferta muito maior que a do São Paulo. Mas só que eu prefiro o São Paulo. E no meu entender, a sua volta foi o fator que proporcionou... Foi o start daquele time. Então, porque ali o São Paulo estava naquela transição. Perdeu o título pro Corinthians, brasileiro no Morumbi. Isso. Tava num momento de transição, o time estava se desfigurando, estava se formando. O Ricardo Rocha queria ir embora, o Leonardo queria ir embora. E aí eu cheguei e agrupei esse pessoal, jogadores de qualidade, né? E conseguimos fazer um time dentro das suas limitações. E naquela oportunidade a gente foi campeão paulista e brasileiro. O Sérgio Cuiba, peça ao Miller para contar o que o zagueiro do Milan disse ou fez a ele na final do Mundial de 93 e o que ele disse ao zagueiro? Não fez nada. Como numa final, o jogo, o futebol é contato, é disputado. Cinco minutos antes do gol, a gente tem uma disputa de bola aí, o Costa Curta, e meu cotovelo bateu no rosto do Costa Curta, ele começou a me xingar, eu comecei a xingar ele, o Baresi apartou a briga, cinco minutos depois eu fiz o gol. Quando eu vi aquela bola entrando, eu virei e o Costa Curta tava na minha frente. Ah, eu xinguei ele todo. Tá certo. Chupa aí, trouxa, deve ter. Deve ser fazer isso comigo lá no jogo, no final do ano. Vamos ver. Vê se olha o que eu te faço. Olha aqui. Vou descontar aí de muito zagueiro aí. Ô Leôncio, muito bom ouvir vocês. Benja, por favor, faça o merchan do consórcio Honda em motês. Aí não, hein? Em motês, ele pediu. Em motês? Em motês. Você já fez em motês aqui. Olha, eu tenho uma grande novidade para você. É grande. É grande. Não, vocês não querem motês? Em motês. Eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já integrou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção Chegou a Sua Vez. Olha aí, para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio, você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto. E o melhor de tudo, você não paga juros. Escuta só, a Pop 110i a partir de R$103 mensais. É, amigo. NXR 160 Bros, modelo ESD, a partir de R$199 mensais. Então não perca tempo. Faça já o seu consórcio, participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. E aproveite amanhã cedinho. Vai de manhã cedinho lá na concessionária, na STR, Campo Limpo, e fale com o gerente, o Augusto. O Augusto, que é fã do Miller. Você também pode ligar para 3579-0800 3579-0800 e você encontrará a melhor alternativa para você. É isso aí, amigão. Realize seu sonho de ter uma moto Honda. Um abração pra toda a galera do consórcio Honda. Zombinha! Vou trazer um áudio aqui bem diferente. Eu não sei nem se o Miller já ouviu isso aqui. Mas vou trazer um áudio bem bacana. Ô, oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Recubriplast, impermeabilizantes, Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Vou mostrar para vocês aqui, RG, é um áudio do gol do Miller, com a narração dos gringos e depois com comentários japoneses, na final contra o Miller, é verdade. Então o Miller é boa. Tá? Já escutou isso aí, Miller? Ó. Você já ouviu isso, Miller? Já ouvi. Já ouviu? Ah, vamos passar aqui. Traduz aí, Miller. Não, mas eu ouvi, mas não entendi nada. Eu vamos ver, olha aqui, ó. Cerezo to Doriva. Doriva. Gino. And finding Leonardo. Does well to keep possession here. Darts forward. And forward goes a Muller. And there's nowhere it is. Got in! Muller. It's a goal! 同点から5分後、サンパウロが勝ち越しゴール。トニーニョ・セレーゾのパスをミューレルがゴールキーパーともつれながらも押し込んだ。 O cara falou a real, o Miller é um jogador sem talento que nesse momento deu sorte. Porque você fez japonês um tempo, não é? O Miller não tem talento, mas isso. Deu sorte. É, ele fez o japonês. Ah, sensacional, sensacional. Que língua lazarena. Ô Miller, você tem alguma... vou dizer birra, porque birra é uma palavra que às vezes não cabe, né? Mas tem alguma mágoa com relação ao Zagallo por ele não ter te levado pra Copa? Absolutamente. Ali, pra ele, não foi uma questão de capacidade, foi uma questão de preferência. E todo treinador tem as suas preferências. Porque naquela época do Santos, você tava jogando bem, né? Eu tava voando, eu sabia que eu tinha condição de ir pra Copa. Claro, com certeza. Tem no lugar do Bebeto, não era? Sim. Mas ele era vizinho do Bebeto, como é que faz? Levou o homem. Eu sabia que eu ia o Bebeto. Eu sabia que o Bebeto ia, que eu não ia. Você sabia mesmo? Claro. Ó, aí eu vou dizer um negócio pra você. Olha que pacote de açúcar não fez, hein? Aí eu vou dizer um negócio pra você. Você pergunta do Miller e Edmundo, juro que eu não sei. É complicado. Agora, se você falar Miller e Bebeto... Ah, sim. Ai, porra. Juro, não tem... Não cabe na mesma frase. É. Não cabe? É, mas aí também... E tinha... o Bebeto é um cara legal, gente boa, não é isso quem, não. Mas mano. Quem era o parceiro do Bebeto? O Zagallo. Agora o Miller vai ouvir numa língua que ele entende. O passe faz na fogueira, Leonardo se vira, tem graça, faz o lance para Cerezo, enfiou, falta o lance de Miller, olha o Miller batendo, gol, que é isso, Galvão? É, Galvão, é, Galvão. Nossa, aliás, o Galvão ontem, fala mal do Galvão, meu. Nossa, ontem eu pensei que você fosse espirrar, Galvão, ontem. Acho que ele tem um puto nesse gol. Raça pura! Do jeito que. Ah, meu Deus! Nem lembra disso, mano. Você foi no Morumbi a primeira vez em 2009. Olha, assim, eu sempre fui um jogador assim, muito criterioso comigo mesmo. Sabe? Muito chato comigo mesmo. Eu me cobrava demais. Certo. Eu acho que o jogador ele tem que conhecer o campo que ele joga. Uhum. Hoje todos os campos são praticamente padronizados, né? São excelentes. Certo. Só que o Kokoritsu, que é o estádio aí de Tóquio, o gramado tinha uma particularidade que poucos jogadores sabiam. A grama segurava a bola quando quicava. A bola não quicava e ia, ela quicava e ficava. Certo. Eu tinha consciência de que aquele lançamento eu chegaria a tempo. Porque como o gramado segura o kick da bola, eu ia chegar no lance para fazer o gol. Mas o Rossi cometeu aquele grande equívoco, né? Porque eu pulei para não machucá-lo. Uhum. Ele rebateu a bola, ele não segurou a bola estava para ele. Literalmente para ele. Ele pegou e deu um tapa com a mão direita. E nesse tapa, na velocidade que eu vinha, bateu no meu calcanhar direito. Eu não tava na direção do gol, eu tava do lado do gol. Uhum. E a bola tomou a direção do gol. Então foi mais milagre ainda. É quando tem que ser, é. Você falou em conhecer campo, você é a favor ou contra a tecnologia, Mila? Que se discute muito tanto hoje. Eu sou contra. Eu acho que futebol é legal essa, como diz o italiano, a polêmica. A polêmica, a moviola, essa resenha depois do jogo. Foi pênalti, não foi aquela coisa toda. Então eu acho que hoje, pra mim, a televisão atualmente é a maior promotora do futebol. Quem que puniu o Petros naquele empurrão no juiz? Com a televisão. E ficou repetindo exaustivamente aquele lance, não falava do gol. Aí, logicamente, hoje a rede social, etc., o quarto árbitro disse assim: olha, estão criticando você por causa do empurrão do Petros. Aí o árbitro foi depois do jogo e escreveu um novo testamento lá para punir o Petros. Mas, por exemplo, Miller, imagina você como jogador. São Paulo lá fazendo uma bela campanha, São Paulo trabalhou muito para conquistar um título, enfim. O jogo tá enroscado, todo mundo sabe que muitas vezes aí um time que tecnicamente é muito superior, às vezes ele não consegue diante de um adversário que se retrai, um adversário que se retranca, muitas vezes você não consegue furar aquele bloqueio. Final do jogo, tá certo? O empate favorece o adversário. São Paulo martelando, lance polêmico lá. Você deu o corte, você sabe que o zagueiro te toca, pênalti pro São Paulo. O árbitro, não tô falando aquele árbitro que age de má fé. O cara não vai dar independente de qualquer coisa. Mas, por exemplo, o árbitro não viu. Se tivesse a tecnologia, por exemplo, para favorecer o árbitro, que o cara pudesse olhar o replay e com aquele replay auxiliá-lo a marcar aquele pênalti e, teoricamente, colocar a justiça no placar, porque foi um lance ali, não tem dúvida. Foi um lance claro, mas que o árbitro não tenha visto porque talvez tivesse um jogador na frente dele e ele não conseguiu averiguar se foi pênalti ou não. Você não acha que valeria a pena? Porque, por exemplo, o campeonato que o São Paulo trabalhou tanto para conquistar, e aquele lance que você talvez ali sonhou a carreira inteira, vamos supor que você fosse um jogador que estava começando e você fosse o protagonista naquele lance. Não seria melhor, talvez, o cara olhar aquele lance e falar, opa, foi pênalti no Miller e eu acabei não vendo ali a princípio. Mas agora, analisando o replay, não vou colocar em xeque uma campanha que um time como o São Paulo mereceu fazer e se sagrar campeão, e um jogador que está começando agora, que é o caso do Miller, que foi protagonista no lance e eu, na primeira vez que vi o lance, não presenciei o pênalti escandaloso que eu deixei de marcar. Olha, hoje o árbitro, praticamente, ele tem que correr na diagonal. Sim. Primeira coisa. Segunda coisa, o árbitro numa partida hoje de futebol, do Campeonato Brasileiro, do Paulistão, a maioria dos pênaltis não é ele que marca. É o bandeira, ou o adicional, como tem no Paulistão, ou o quarto árbitro que buzina no braço dele. No, é, exatamente. No pontinho dele. Hoje, ponto. A maioria dos pênaltis é assim. O quarto árbitro diz pro bandeira assim: olha, o repórter que tá dizendo aqui que foi pênalti. Aí ele volta atrás, porque a regra pode, diz assim, que com a bola parada você pode. O árbitro pode mudar a sua opinião. Então, hoje, atualmente, você pode ver muitos jogos aí de Campeonato Brasileiro. Já tem influência da TV, então. Aquele árbitro mesmo do São Palmeiras e Chapecoense, o que ele fez? O Egídio foi expulso, já tava lá tomando banho, já tava de cueca no vestiário. Cara, e mandou chamar de volta. Por quê? Não foi ele. Foi o quarto árbitro que buzinou pro bandeira e o bandeira disse: olha, você tá equivocado. Então, mas você não acha que a tecnologia nesse sentido pode auxiliar? Por exemplo, se substituir o lance do pênalti. A tecnologia... A bola que bate na trave e cai dentro do gol. A tecnologia aí já tá... O árbitro não apita sozinho o jogo hoje. Mas eu gosto dos árbitros antigos. É. O último deles, o Godoy. Mesmo errando, ele assumia. Não, é isso aqui e acabou. Ele assumia a bronca, a responsabilidade. Hoje não. Hoje o árbitro, ele compartilha culpa ou virtude. E aí, o que você acha? O que aconteceu? Aí vai falar. Aí hoje tá tudo chato, né? Ele bota a mão na boca e fica... Pelo amor de Deus. Apitou, pênalti ou não, assume a bronca e vai. Quando ele fica, olha, o quarto árbitro disse que não foi, agora você tem que voltar atrás. Não. É lógico que o árbitro, ele tem que, com a bola parada, ele tem que corrigir o erro, se é que ele comete, porque se ele errar, você sabe muito bem, né? Ele é punido, fica 3-4 partidas sem apitar, e aí realmente ele é prejudicado. Bom, pessoal, vou agradecer a presença do Miller aqui no estádio 97. Foi muito legal a participação do Miller. Laura Miller, garoto! O Miller, que inclusive veio aqui como parte também da gente fazer essa promoção muito legal, a gente lançar essa promoção muito legal, que vai ser esse leilão beneficente, onde, né, Rogério, nós vamos leiloar vagas pro pessoal jogar no estádio no Morumbi, e uma das vagas vai ser para jogar no jogo que o Miller vai atuar. Exatamente, eu queria até que o Miller falasse um pouco disso, que ele jogou em junho, jogou em novembro do ano passado. Eu queria que ele falasse qual a percepção dele de viver o evento. Eu acho que o depoimento dele vai ser melhor do que eu falo. Olha, Rogério, o evento, esse jogar no Morumbi, no Morumbi, em dezembro, eu já participei de várias outras edições anteriores com o Rogério, que é meu amigão. E assim, é uma sensação legal, porque você traz à memória aquilo que te dá esperança, alegria. Eu vivi no Morumbi, ganhei no Morumbi mais de 10 títulos com o São Paulo, né? Então, quando eu piso no estádio do Morumbi, no campo, eu revivo tudo isso, eu relembro todas essas alegrias que eu tive no campo lá, com os torcedores são paulinos, principalmente, é muito especial, muito pleno, e tem alguns companheiros meus, né, no caso do Careca, Oscar, Délio Pereira, Sidney, etc, Pavão, todos vão estar lá comigo, né, no final do ano, então isso para mim é muito legal, muito gratificante, é uma terapia a céu aberto, eu fico muito satisfeito em participar de novo agora em dezembro, no venho jogar com, no Morum Tri, em comemoração aos 3 Mundiais do São Paulo, e com certeza não tem preço, é uma coisa muito maravilhosa, legal. Uma coisa muito bonita, e eu como um São Paulino fico muito feliz. Muito Miller, bom! Não, peraí, Miller, só repete aquela frase, quando você tá por cima, todo mundo me conhece, como é que é? Quando você tá bem, todo mundo te conhece, quando você tá mal, você conhece todo mundo. Boa, Miller! Boa. Um abraço, Deus abençoe a 97 FM. Muito bom, obrigado, Miller. É isso aí. A participação muito legal do Miller aqui no Estádio 97, do Energia 97. Agora vamos ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair, curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. É isso aí. Alô? Opa, alô? Alô? Fala, Dodô. Opa, quem fala? Beleza, meu nome é Rogério. Ô, Rogério, tudo bom, meu? Beleza, graças a Deus, e aí? Rogério do que é o nome completo? Rogério Celestino dos Santos. Rogério Celestino dos Santos, e quantos anos? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do mestre. Não, era Cristo, meu pai, Senhor de Deus. Tá certo. Ô, velho, e qual que é o bairro? Meu bairro é Jardim Santa Maria. Santa Maria, mas Jardim Santa Maria tem 450 em São Paulo. Tem um na Zona Leste, que é tradicional, mas tem vários, cara. É Osasco. Falei? E o time? Sobe o hino aí, Dudu. Palestra. Opa, é nóis, verdão. Palestra. Chiu-catsu. Chiu-catsu. Palestra. Ô, velhão, daqui a pouquinho tem Ponte Preta contra nós aí, hein, velho? O que você acha? Então o time tá meio desfalcado hoje, né? Desfalcado? Como assim desfalcado? É, eu escutei os caras falar que o time tava meio desfalcado, que o Marcelo ia ter problema pra escalar o time. É a zaga, Domenico. É o Jackson que não vai jogar. É a zaga, parece que o Gabriel também não vai jogar. Porque Gabriel Jesus, tudo bem. É por isso. Mas eu acho que o grande problema do time aí tá na zaga, viu, velho? Eu nunca vi tanto zagueiro ruim na história do Palmeiras, viu? Essa zaga tá um lixo. E é verdade, temos problemas com os volantes, Domenico Gato. Sem volantes não se tem volante, zagueiro. Mas aí tudo bem, o volante nós estamos aí sem o Arouca, isso aí já... Né? Gabriel. Caro, Gabriel. O Thiago Maia que tá jogando bem. O Thiago Maia não, como é? O Thiago Santos. Ah, o Thiago Maia joga hoje. Thiago querem, Santos. Querem levar o Thiago Maia também. Eles querem. Mas o Thiago Santos... Quem quer levar? Portuga falou. Não. O Palmeiras queria mesmo. Palmeiras queria. Mas assim, o Thiago. Olha o tempo verbal que você está usando. O Thiago Santos. Queria. Queria, mas não vai levar. O Thiago Santos joga muito bem no Palmeiras, pena que não pode jogar a Copa do Brasil. Mas é muito bom jogador, volante. É. Né? Mas jogador, deixa eu falar. Fala aí, você acha que é hora de focar mais na Copa do Brasil e deixar o Brasileirão? Porque a gente está numa semifinal aí, né? Acho que deixar o Brasileirão, eu não deixaria. Eu acho que eu tentaria. Porque se dá de você perder a tentar Copa do Brasil, o que acontece, velho? Tentar os aí dois. Aí fica sem a vaga. Não adianta. Tem que tentar. O Palmeiras tem elenco pra ir disputando os dois campeonatos. Eu acho que tem elenco, sim. Mais vale um coelhinho na mão do que dois pulando, velho. Claro que se você tiver que optar lá na frente e você não tiver mais condição de você tentar a vaga no Brasileiro, aí beleza. Aí você tenta as fichas todas. Mas enquanto tem chance nos dois lados, vamos jogar dos dois lados, entendeu? Não tem poupar, né? É mesmo porque também não tá distante. Né? E mesmo porque tá acabando. É um ponto. Um ponto da quarta posição e semifinal na Copa do Brasil. Embora o RG reconheça aí que... O RG. O RG vive falando aí que... Já era? Que o porco não tem chance e tal. Mas... Ah, você mandou fazer a faixa. Já falou isso aí, ele? Você acreditou nele? Não sei. Ah, ele vai jogar Palmeiras e Santos. Quem vai ganhar, velho? Claro que é o peixe, porra. Mas quando vai ganhar o Palmeiras e Santos? Tá louco. Nossa, você já esqueceu. O nosso acordo. Você esqueceu do nosso acordo, é? Então o quê? Então você... Se Copa do Brasil ficar Palmeiras e Santos, Palmeiras tem que ganhar. Você fez um acordo comigo. Você é o maior traíra. O senhor que é o traíra. O senhor fez um acordo comigo. Eu já deixei a quarta posição pro senhor aqui. Mas você acabou de falar pra ele que o Palmeiras... Abrimos a quarta posição pro senhor passar. Foi que nem aquele carro que abre. Abriu. A RG passou ali. Abriu a passagem. Agora o senhor tem que pensar na Copa do... Mas vai segurar? Mas vai segurar onde? O quê? Vai segurar o quê? Vai deixar a gente... Sim, e vai deixar lá na Copa do Brasil. Tá fechado. Então tá fechado. Tava. Ô Rogério, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Posso mandar um abraço aí pro pessoal? Pode, manda claro. Aí. Manda. Mandar um abraço aí pro Fabiano, meu primo, São Paulino Roxo. O Miller estava aí, não consegui falar com ele aí, mas para mim foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Mandar um abraço pro meu irmão também, palmeirense. E mandar uma moela aí, RG. Para quem? Qual o nome? Patrícia. Ô, Patrícia, hoje é quarta-feira, dia de fazer o porquinho pular, hein? Com certeza. E manda fazer um merchan aí pra fechar. A ponte vai fazer o porquinho pular, é isso? Opa! Foi isso que você falou, não. RG? Pode falar, tá secando amigo. Aí. Não, RG, você viu o que ele falou? Estão secando o Verdão aí. Então tá bom, Rogério. E o merchan, fazer o merchan. Manda, faça. Manda. Só a nova linha Bozano lhe proporciona um babiar fenomenal. Ô, amigão, como ainda não foi o merchan, mas eu vou falar nova frase pra você. Essa daí é a frase antiga. E vem prêmios agregados aí, ó. Você tem que falar o seguinte, ó. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Amigo? Só nova linha Bozano TG. Tem jeito de garoto. E garante a diversão com meu filho. Tudo bem, aqui a ligação tá um pouco ruim. Tá mas, ó, amigo, além de um kit top da Bozano, você vai ganhar também um par de convites pra Kidzania, tá bom? Beleza, não, acho que deu problema na deu linha. Deu pau, caiu. Então vamos lá, segundo ouvinte. Ganhou. Três ouvintes na sequência, é o momento Sem Parar. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, Dodô. Alô? Alô? Domênico? Opa, quem é? Beleza, é Wagner, tudo bem? Antes do Wagner falar... Wagner com V ou com W? É com V. Então é Wagner. Vocês viram que esqueci, morreu o Miele. Miele morreu, é. Foi morar no céu. Morreu não, foi morar no céu. Foi encontrado morto no escritório, caído. O Bá adorava. Deve ter sido. Coquetel, né? A mulher acordou, mal súbito. Estava na cama, quando viu ele estava caído no escritório do apartamento dele. Mal súbito. É. Era um grande apresentador, né? Foi Wagner. Diretor teatral. Um artista completo. Outro dia o Mota falou assim pra mim, pô, você viu o fulano lá? Radialista. Outro dia o Mota chegou pra mim e falou assim, você viu o fulano lá, um cara que é falecido? Ele falou, pô, você viu, acordou morto. Não, mas o Mota, meu, você falei, Mota, como é que alguém acorda? Acordou morto? Tem gente morrendo agora que nunca tinha morrido antes. Que beleza. Ô, Wagner, manda o nome completo. Vamos lá. Nome completo. Seja Wagner, dormindo. Wagner Gigliotti. Parente do Marcelo Gigliotti? Pô, vai sair o livro do Fiore. Bora, em breve. Ah, é? Balão subindo, balão descendo, torcida. Segura, coração. Marcelo podia trazer o livro aí pra falar do livro. Não, mas ainda não tá pronto. Marcelinho é um cara sensacional. Acho que ou tá fazendo ou vai começar a fazer o livro do Fiore. Marcelo enquanto... tá terminando a capa. Tá certo. Quantos anos você tem, Wagner? 36. 3.6 aí, gente. 2 raios. Qual que é o nome dele? Wagner Gigliotti. É Viviotti ou Gigliotti? Gigliotti. Gigliotti. Como? É igual do Fiore mesmo. Viviotti? Gigliotti. Ah, ele vive ótimo e feliz. Então deixa. Ah, sensacional. Salvou a hora. E qual que é o bairro? Eu moro na Vila Medeiros. Ah, não. Aí é bom demais, hein, velho? É. Parabéns. Que rua você mora aí? Na Rolando de Garro. Não, é isso aí. Não tem Rolando Garro. É Rolando Garro. É Rolando Garro, velho. É Rolando Garro. Você mora aí perto do Bergamini? É não, você mora perto do Bergamini ou do Mosca Frita, lá no, perto da Gustavo Adolfo? Eu sou novo ali, eu moro pertinho da Gustavo Adolfo. Ah, perdão, eu morei muitos anos ali, eu vim na Gustavo Adolfo. Mosca Frita, que é nome de bar? É, ele não fecha nunca. Eu ia com o Fábio Leonel no Mosca Frita. Sabe por quê? Porque lá é o seguinte, tinha uma era uma coxinha e aí era quibe, porque era das moscas que ficavam em cima. Mosca Frita por causa disso. Ah. Eu não estou conhecendo o bairro ainda, por tudo, mas gosto bastante. Eu casei agora em maio, eu estou lá uns 3 meses já. Ah, é bacana o bairro. Cara. Agora chega de Mosca Frita, pelo amor de Deus, que time você torce? Eu torço pro líder campeão de 2015. Ah, quem? Corinthians, sobe o hino nacional. Sobe o hino nacional aí, mano. Ô, amigão. Liga, mano. Coringão, ele pega o Goiás amanhã aí, possivelmente ali com os retornos ali do Renato Augusto, com o retorno também aí. Nosso querido zagueiro Gil, mas o Elias pode ser que comece o jogo no banco, cara, porque ele jogou como titular aí nas partidas do Brasil aí, e infelizmente a seleção brasileira cansou o nosso herói. Tem gol, mano? Tem. Tem gol. Ah, que maravilhoso, Lucas Prato, que beleza, gol do Galo. Mas o Inter vai empatar esse jogo. Vai, fica rezando aí, mas a diferença é 2, hein? Mas é Galo e Inter, Galo e Inter. Onde? Em BH. Gol de Lucas Prato. Que então, tá você bom. Vai ver a coisa zedando. De pênalti, foi pênalti, porque o Atlético sempre é pênalti. Você mas, nem viu. É, mas foi, pô. É um trouxa que vou assistir o jogo aqui. Ô, amigão. Opa. Mas com relação ao Corinthians Deca amanhã não. Aí, mano, você acha que o Corinthians ele pode tropeçar diante do Goiás ou você acha que o Corinthians tem que engolir Não, eu vou estar lá na arena amanhã, o Corinthians tem obrigação de ganhar. E não importa o Galo ganhar hoje, não pega mais não. Também acho, cara. Contra ele. O Corinthians aí, o único adversário que o Corinthians tem nesse campeonato brasileiro é ele próprio. O Corinthians ele tem uma vantagem aí, se souber administrar essa vantagem que tem, o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar bem aí amanhã também aí, pra poder manter essa liderança aí e essa diferença de pelo menos 5 pontos aí pro Atlético Mineiro. Se perder o brasileiro, vai ser tão vergonhoso quanto aquele que o Palmeiras perdeu, que tinha uma vantagem grande, acho que em 2008. Mais vergonhoso, mano? Claro. Não, eu não acho que vai ser mais vergonhoso, não. Ah, vai ser vexatório. Completamente muito mais. 5 pontos, então. Muito mais. Se perder, vai ser uma das coisas mais ridículas da história do futebol. Tá 10 aí. Não tem noção se perder. Fala, amigo. É o desejo do Anjo, né? Isso é muito difícil acontecer. Não é vergonha não ser campeão, acho que o importante é que ele está mantendo um time equilibrado, ele tem os jogadores na mão dele, eu acho que dificilmente a gente perde esse título. Então tá bom. Eu também acho, concordo. Então tá bom, amigão, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência, deixa o seu palpite pra hoje. Corinthians é Ponte. Não, Ponte é Ponte Goiás, Corinthians e Goiás, é. E amanhã, não, Ponte ou Porto. Eu não vou ficar, amanhã 3x0 Corinthians. Então tá bom. Tá bom? É que esses jogos da 7h30 a gente não lembra direito. Um abraço, valeu! Grande abraço a todos vocês aí, pessoal que ouve, meus amigos Vitão, o Elton, abraço a todo mundo que ouve aí. Então tá bom, valeu. Valeu, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Continuando com o Momento Sem Parar, 3 ouvintes na sequência. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial, Dodô. Caiu. Ih, Marquinhos. Caiu. Ação do Vasco. Caiu. Próximo. Vamos lá. Alô? Oi. Quem é? Fábio. Fábio do que, Fábio? Fábio Augusto Roman Pepe. Hã? Roman Pepe? Isso, PMP. E quantos anos? 32. 3.2, aí, gente. Hoje, Angê. Mas é o Pepe legal? Ah, sensacional. Ei, não se esqueça disso, Babalu. Mas lembra do Pepe Legal? Mas se a gente fala de Pepe Legal, a molecada é que a gente não conhece. A molecada, até um jogo onde o menino mandou um e-mail de maneira muito humilde. Eu falei assim, desculpa, mas quem é esse Miller que tá aí? Sou jovem, não sei quem é. Não é possível. Não, Pepe Legal. Ah, mas deixa eu falar, o Moça também me perguntou. Jogou onde, o cara? Eu não sabia. Eu entendo o garoto, mas tem YouTube, tem internet. Vai pesquisar que o Miller vale a pena. Gente, é normal. Vai pesquisar. Já tem gente perguntando quem é o Pelé, velho. Para. Mas sabe quem é, por exemplo, quando eu era garoto... Aí é só se informar um pouco. Por exemplo, eu era garoto, em 79 eu tinha 10 anos de idade. É mesmo. Se viesse um programa esportivo, uma entrevista de um jogador que atuou na década de 60, eu falo assim... Tudo bem, mas não tinha internet. Hoje tem. Você mete o Google, mete a mão no o nome do nego, aparece a carreira inteira do nego. Até o tipo sanguíneo. A molecada hoje não tá em internet pra pesquisar o nome de jogador. Tá pra fazer o quê? Tá coçando a sacoleta. Ô, velho. Qual que é o bairro que você mora aí, cara? Eu moro no Jardim Colorado. Colorado. Que é rival do Jardim Grêmio. E tá jogando com o Jardim Galo hoje. É verdade. Pô, essa foi boa. Mas olha, e na comida é Colorado. É. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Jardim Colorado nunca ligou. Não ligou. Tá. O Jardim Colorado que eu conheço é Suzano. Errou. Não errei. Rapaz. Errou feio. Uma meia hora. Uma bala só. Uma meia hora de Suzano, filho. Ei, uma bala. O cotovelo não dá aí. Então, uma bala então, só na frente do Tigre. Então, pergunta se não tem Jardim Colorado em Suzano. Pode até ter, mas o dele não é. Ah, não tem culpa? Fala outro então. Mas quem mandou ele morar no bairro errado? Quem tá errado é ele, não sou eu. Onde é o bairro? Vai logo que vai acabar o programa. Vou. Na Sapopemba. Aonde? Onde? Sapopemba. Lá onde o sapo pemba, velho. A pancada lá atrás. Só um minuto. Gente. Coral de manos, vai. 1, 2 e já. Gente. Só um minuto. Isso aqui tá parecendo. Isso tá parecendo uma final de Suzano. Posso concluir? Final de Sapopemba é do comecinho de Suzano. Você tá de brincadeira. Como é que é? Repete. Como é que chama aquela vinda? Melhor ficar quieto, vai. Pera aí. Não é a Avenida Sapopemba. Barreira Grande. Aquela avenida. Barreira Grande. Aquela viridona? Barreira Grande. Chapopimba sairia lá, mas, meu, é muito longe daqui. Ah, muito meia longe. Hora, ele falou meia hora. Meia hora o cacete. Ele falou meia não hora. Falou. Falou. Tá louco? Pergunta. É quanto de 5 minutos. De helicóptero, né? De helicóptero. E que time velho, qual que é o time? E que time? Nessa enquete eu sou mais um de mundo. Ah, então você é palmeirense. Ô, oh, é nóis. Ah, palmeirense. Ô, velho. Já, já Palmeiras e Ponte Preta, hein, aí? 2-0. Pra nós? 2-0 Palmeiras. O jogo é onde? Aqui. Em Porco. Ah, em Porco? Em nós. Ih, já ganhou. Calma lá. Já ganhou. Eu também acho, eu também já... concordo, Sombra. 2-0. Palmeiras já ganhou essa aí. Não, não é assim não. Tem que jogar o Palmeiras, velho. Depois do vexame que nós passamos contra a Chapecoense, o mínimo tem que ganhar. No mas mínimo tem que ganhar. A força da Ponte era o técnico Doriva. Ah, mas entrou outro agora aí. Ah, entrou meia boca. Perto do Doriva, qual que é a meia boca? Não sei. É, imagina. Não sei. Doriva é o melhor. Tomara. Doriva vai ser eleito técnico do campeonato ainda. Não sei. Vai, você vai ver. O importante é os três pontos hoje. É verdade, mas tem alguns desfalques que nem o outro ouvinte falou, né? Mas o Palmeiras tá com um elenco bom, né? É, esse ano conseguiu montar um elenco... E quem montou o elenco tem que saber jogar com o que tem na mão também. Agora não adianta só reclamar porque saiu um ou saiu outro. Temos que jogar. Tem que jogar, agora não tem mais jeito, né? E você é a favor de priorizar ou não? Não. Vambora? Eu montou o elenco justamente pra isso. Jogar as duas competições. Se você tivesse só um time, que nem a gente teve um ano passado, a gente não tinha nenhum time. E esse ano que tem elenco, que a gente pode tentar alguma coisa, não pode deixar de abrir mão de nada. O RG disse, tenta pela Copa do Brasil, que no brasileiro não tem jeito. Não, a Copa do Brasil, já fizeram o trato aí, não pode fugir não, RG. A Copa do Brasil, já fizeram o trato aqui não. RG, hein? Palavra de homem não faz curva. Olha, olha aí, santistas e palmeirenses fazendo acordo. O RG já fez acordo aqui, olha que eu falei, a quarta vaga dos caras. Nem PMDB. a gente faz acordo, porque me parece que outros concorrentes não tiveram competência para segurar a onda, né, Domênio? Exatamente, é isso aí. Nós estávamos lá em 17º. Veja o Flamengo. Então. Mas eu é que digo, veja o Flamengo. É. Tá bom, velho, manda um abraço aí, porque nós estamos perto do final do programa aqui hoje, deu uma atrasada. Vou mandar um abraço pra vocês, eu sei que tá meio corrido, eu só queria fazer um merchan, que eu preciso levar minha filha daqui de Zânia. Opa, manda! Ah, vamos ver se você... Fala a frase mágica aí, mano, fala aí. É, só a nova linha Bozano, tem jeito de garoto e me proporciona diversão com meu filho. Ó, é assim, é ó. Isso? Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão, no caso, com a minha filha. Boa, velho. Isso aí. Ainda improvisou, velho. Parabéns. Kit top da Bozano, tá certo? Você ganhou também um par de convites pra Kidzania. Beleza? Valeu, obrigado. Boa noite pra três vocês. Três dias úteis você retira. Alô, pera. Tá bom, obrigado. Boa noite. Valeu. Esse foi o momento Sem Parar do Estádio 97. O oferecimento, claro, de Sem Parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar. Estádio 97. Esse é o Estádio 97, que vai fazer a barba agora com o Bozano. Evidente. Opa. Evidente. É isso aí, atenção, Frida Kahlo. Ouça aí. O homem não quer Frida Kahlo. Conhece aí já, tem um bigodinho ali. É sim. Tinha, né? Hoje não tem mais quem? Bom, viu? Frida Kahlo, mano. Você conhece, bebê? Você não conhece? Frida Kahlo, pintora, é pô, você não conhece? Eu não vou discutir cultura com você. O que tem a cantora Frida Kahlo, rapaz? Mano, é uma louca, cantora. Frida Kahlo era cantora? O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigos, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, RG, pode proporcionar isso que eu vou falar pra vocês aí, ó. O negócio é o seguinte, amigão. Ó, você pode levar os seus filhos pra brincar na Kidzânia. Você não sabe o que é Kidzânia? Vou te explicar. A Kidzânia é a cidade da criança, onde a criança se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode trabalhar numa fábrica de chocolates, numa pizzaria, numa maternidade. É muito top, cara. É uma experiência muito bacana, tanto pra criança que vai aprender ali uma profissão, a RG número 2, mentirinha, mas é muito legal. Sim. Quanto pros pais também. O pai também vai viver uma experiência fantástica. Bacana. E nessa semana, o ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 disse é o seguinte: só Bozano, que tem um jeito de garoto. Vai garantir a diversão com meu filho. Anota aí, amigão, ó. Só Bozano tem jeito de garoto. E garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano. Esse kit é fantástico, cara. Eu garanto, você vai gostar demais. Sabe o que mais você ganha? Você ganha um par de convites pra Kidzânia. Você vai ganhar um convite pro pai e um convite pro filho. Boa. Ou pra filha, você decide. Qual você gosta mais? Qual você gosta mais, RG? Seu filho ou sua filha? Ah, de todos, mano. Não, você leva seu filho. Ah, sempre que é favorito. É, lógico que de tem. De todos. É isso aí, rapaziada. É, não, Bozano, não. Jeito de garoto, cuidado não, de homem. Não. Pera. Não pode passar batido. Quando você fala do Felipe, teu olhinho sempre brilha mais. Imagina, importa alguma. Ô, Sombra. Para. É inegável. É. Quando ele fala do Felipe... É. Ah, é diferente. É diferente. É. Sei lá, sei lá. Fala, Felipe. Felipe. E o nome do seu outro filho? Diego. Você, é a entonação do Felipe. O teu semblante muda. É, mas é totalmente diferente. Você tem essa diferença com seus filhos? Não, mas eu não. Eu não. Você tem, eu não. Ah, te catar, seu maluco. A Frida Kahlo, que foi uma pintora. Não, pera. É que eu falei esse jegue do português. Ô, mano, o que é que te fez... Cantora. Não, o que que te fez... Cantora. O que que te fez lembrar de Frida... Ei, o que que te fez lembrar de Frida Kahlo, velho? A Frida Kahlo, RG, ela tinha um bigodinho de bag, você já viu? É verdade, eu vou pegar uma imagem aqui. Ela que foi uma pintora. É, no cantinho. Pintora mexicana. É isso aí. Morreu aos 47 anos de idade, sim, né? Nasceu em 907, morreu em 54. É, tem assim nos cantinhos. Ela que foi vizinha do Portuga, ela que nasceu na cidade de Coyoacán. Coyoacán. Muito bem. Isso aí. Um abraço pra Frida Kahlo. Porque eu também, eu tô vendo. Houve o Estádio 97 no céu. Ela tem mais que humano, velho. Isso aí. Estádio 97, também oferecimento do consórcio Honda. Chegou a sua vez, promoção consórcio, chegou a sua vez consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também oferecimento da Esser, Grupo Esser, construindo com valor. HDI Seguro, você tá no seu carro, tá esperando você não abrir e de repente batem no seu automóvel. A Frida Kahlo bateu no seu automóvel. Bateu. Aí você olhou no retrovisor, você viu o bigodinho? Não era a Frida Kahlo, não. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. É verdade. Essa batida vai juntar gente pra olhar, viu? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Você vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto, velho. Boa! Um abraço aí, já extrapolamos o nosso tempo aqui. Um abraço para todos da comunidade do Estádio 97. Não vai dar tempo de falar o nome de todos. E quem tá pulando lá embaixo, gritando igual um maluco, querendo subir, mas hoje não dá mais tempo para pegar a camiseta do Estádio 97, Elias Ramalho dos Reis. O RG é um cara que nunca pode falar, extrapolamos o nosso tempo aqui. É RG fala isso qualquer hora, não, ele sobe, não pode falar isso, velho. Não levantei a mão ainda. Ah, então tá bom, fica com ela baixadinha aí. Fala, olha, mano. Deixa eu só mandar um abraço aqui primeiro pro Portu, que falou que a Frida Kahlo era uma cantora. Ele, olha aí. É culto, Portu. E segundo aqui, também mandar um abraço aqui pro William, da Trade House. Tamo junto, então. Beleza, então tá bom, gente? É isso aí. Estádio 97 volta amanhã. É, volta amanhã no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Amanhã tem mais Estádio 97. Tchau. Na energia, os sons que movimentam a noite estão do Check. Dicos Groove Radio Show. Sexta-feira, 2 da manhã. Energia 97. Olá, aqui é o Emídio de Souza, presidente do PT de São Paulo. Não é de hoje que o PT cobra e o povo paulista espera que o governo do estado melhore as condições da saúde, da educação e da segurança. Há 2 décadas no poder, Alckmin e seu grupo nada fizeram no combate à corrupção no metrô e nos órgãos estaduais. Com a falta d'água ameaçando milhares de famílias, sua única resposta foi autorizar 2 aumentos de tarifa em apenas 6 meses. Você sabe. Na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo com garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Calvin Harris. Energia. Vereador Netinho de Paula, presidente municipal do PDT de São Paulo. Um partido que empolgue, que encante, que motive, que se abra para todos participarem. É assim o nosso PDT. Vem aprender, mas também ensinar. Nesse partido sem ranço, sem dono, feito pra gente. Venha contribuir. Vamos levar nosso Brasil para frente. Ciro Gomes. Eu venho com uma vida limpa, que nada mais é do que a minha obrigação, e venho rejuvenescido com a vontade imensa de ver o Brasil mudar. Oi, aqui é o Reinaldo Giannichini e eu tenho um recado para você. Chegou o Doril Enxaqueca. Doril Enxaqueca tem extra poder analgésico e rápida ação. Tomou o novo Doril, até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Olá, eu sou a Tamiri Sampaio, sou da Juventude do PT. Nos governos Lula e Dilma, a mulher tem sido prioridade. Mais de 80% do Bolsa Família e das moradias do Minha Casa Minha Vida são destinadas às mulheres. Com nossa garra, já somos maioria das estudantes do ProUni, Pronatec, Fies e da política de cotas. Mas ainda precisamos ocupar mais espaço na política. Por isso, convido você, mulher, venha para o PT e vamos ampliar as nossas conquistas. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Você tem vontade de se tornar um DJ? Se inspira nos grandes nomes da EDM? Vem aí a promoção Energia no Controle. A Energia 97 e a Hércules vão dar pra você uma controladora e um fone de ouvido profissionais. Pra concorrer, descubra corretamente os nomes de todos os DJs que estão nessa vinheta. Afrojack, Ronaldinho, Mandrake, Skrillex, Galantis, Snake. No dia 3 de novembro, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo no Lunch Break a partir do meio-dia e acertar todos os DJs, ganha a controladora e o fone de ouvido. Promoção Energia no Controle. E aí, já sabe os DJs? Tá tudo sob controle? Energia. Luiz Antônio de Medeiros, secretário de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo. Você concorda que é muito difícil confiar em político hoje? Mas eu conheço uma exceção. Ele foi deputado estadual, federal, governador, ministro e não responde a um processo. Bem-vindo, Ciro Gomes. Eu venho com uma vida limpa, que nada mais é do que a minha obrigação, e venho rejuvenescido com a vontade imensa de ver o Brasil mudar. Muito obrigado a todos. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Afrojack. Just a Summer Thing. Apenas os grandes hits. Silento. Watch me whip. Now watch me whip, watch me nene. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Muito boa noite, boa quarta-feira pra você que tá ligado aqui nos 97.7 da Energia. A partir de agora, Night Sessions, o melhor da House Music até às 10 da noite. A gente abre com o André Ponciano, vamos lá. Night Sessions. Thank you. growing from the dreams. Plan a waste and wrong solutions floating in sea. While our politics on corporation straight out world away. Profit is the only reason things got straight. We'll be right back. Night Sessions. I want you. be